Beleza, pessoal, vamos lá. Quietos, por favor. E a galera começa agora mais uma edição do QDAI Podcast, edição número 214. Eu sou o Elas Júnior, estou aqui mais uma vez com Carlírio Neto. Saudações a todos para o último cast de 2023. Demorei aí uns 2 segundos para pensar em quem eu ia falar. Eu ia falando do Luke Lucas. Tudo bem, focado em opinando. É justo. Estou aqui também com a Rafaela. Oi, pessoal, boa noite. Tá calor, viu? Puta que pariu. É, E aí? eu repito o que eu disse no cast do Iopinando. É, fiquem felizes que esse é o ano mais frio daqui para frente. Ah, porra. É, bem É, isso. estou aqui também com a Joana. E aí, gente, boa noite. E estou aqui também com o Wesley. Oi, gente, tudo bom? E o nosso convidado, Luke Lucas. Faz um tempo que o Luke não aparecia, né? Sou eu. É você. Porque ele é o convidado. O convidado aparece quando pode, quando quer. Tá bom, mas só dizendo que faz tempo que ele não estava aqui. Desculpa aí. Exato. Não, não, não, não foi. Não, me entenda mal. Parece que você Não, estava querendo não bater chamei. em mim. Bate em mim Não, não, Carlinhos, claro, por favor. não. Hoje você tá um pouquinho machucado, hein, Vilas? Tá tudo bem consigo? Eu. Não, tá com muito calor. Entendi. É a depressão pós-calor. É Jesus. depressão, acho que é um pouco de exagero, né? Mas. Eu tô triste. Olha aí. Calor em excesso deixa a gente Eu triste, tô né? de Não boa, vale tô em nada. recesso, pelo menos 1 semana de recesso, então. Eu tô de boa. Vi até filme de anime, coisa rara assim, fazer, tô Eu vou bonzinho. iniciar minha época de mais trabalho na minha vida. Eu tô lascado. É verdade, vai começar Que volta pena, às Carlinhos. aulas. Eu tô lascado. Que pena, Carlinhos. Ah, Estou. que pena. Vou descansar por você. Tá com o kit do inferno do Cris. Ai, que desgraça. Enfim. Hoje a gente vai fazer o nosso último cast do ano. E hoje a gente vai fazer não melhores do ano por completo, mas um melhores por temporada para cada um de nós. Então vai ser escolhas totalmente pessoais. Então não é votação, é cada um dizendo o seu melhor por temporada. Então vai ser um cast diferente, né? Acho que é a primeira vez, né, que a gente faz esse tema, então vai ser isso mesmo. Pergunta, Carlírio, porque eu não verifiquei antes. Temos comentários? Tem um comentário da escritora lá no Anemicode. Então vamos agora para nossa sessão de leitura de comentários da edição passada. Lembrando que se esse cast já foi postado, você está ouvindo posterior e não está ouvindo ao vivo, você pode pular, porque tem a minutagem aí no post. Então vamos lá. Mas não é comendo pular, tá? É, por favor, não pule. Obrigado. Ai, caralho. Então vamos Rafaela. lá, né? Comentário da escritora. Desejando um Feliz Natal e um Feliz 2024 para toda a equipe e convidados do QDAI Podcast, que continue seguindo nessa estrada no multiverso dos animes. Maria Também Cristina, para você passando. também. Maria Cristina. Que isso, gente? Merry Christmas. Boa. Ai, meu Deus. Oh, É, meu também pai. passando os parabéns pro Netoim por mais um ano de existência. Parabéns Valeu, para o nosso obrigado. caro Porra, ela Carlírio e ao parabéns Netoim pro por nos Netoim, animar mas neste ano. nada pro Iopinando, né? Que eu vi hoje, mandou uma mensagem pra mim que faz 2 dias que foi aniversário. Tá lá, foi. É, valeu, escritora. São 17 anos aí de caminho. É isso aí, obrigado. Agora sim. Saudações para a pura e simples popularidade da New Type ao QDAI Podcast. Felicitações aos que escolheram os animes da capa da vez do cast, exceto se for eu que nem deu bolas. Desculpem, acontece com qualquer um. Se não entenderam que puseram a Anya de Spy Family como mascote, não estou surpreso. O maior símbolo, aquela que traz a imagem da obra, é esta pequena telepata. Que terá o seu jogo para o ser chamado de seu, a ser lançado Não, nas peraí. bandas e querendo ou não. Hã? Não, pode falar, eu vou ter que criticar depois. Ah, tá. Tem todo o charme que um mascote tem de ter. Claro, sendo humano. Não é um caso isolado. O próprio Son Goku da franquia Sayuko também é visto dessa forma. Mesmo tendo o Hakuryu, que é o dragãozinho que vira Jeep. O dragãozinho que vira Jeep. Meio de transporte dos protagonistas. Ou seja, mascote humano não é nenhuma surpresa para os japoneses. Pessoalmente, ele é o mascote de 2022. Foi o Potita e tenhamos dito. Feliz pelo filme anual de Detective Conan ter estreado nas listas de filmes, como da presença da cara da Haibara Ai entre as protagonistas femininas, por causa do filme. E chateada por não terem postado meu caro Edogawa Kano. Sério, Newtype, merecia e muito estar aí, sabiam? Por outro lado, vemos que Gundam continua muito popular e que Sal, mesmo depois de tantos anos, continua em voga nas listas de popularidade. Bem, é isso. E até mais. Eu só queria dizer que, se for assim, agora vamos botar o protagonista como mascote de qualquer obra. O mascote de Naruto é Naruto. Afinal, tá um nome na capa. Eu acho errado. Cara, não, vou continuar. Não tem Cristo, não tem Cristo não que me faça que crer que Anya é mascote em Spy Family. Não tem. É porque o problema, quando você faz um negócio desse, muitas vezes. E aí eu tô falando, por exemplo, no. Aconteceu a mesma coisa no Annie Hours do Crunchyroll, acho que ano passado, né? E quando você faz isso, você diminui, principalmente pra quem tá votando, quando você dá as opções, tipo, ah, então ela tá em mascote, eu não vou votar em protagonista ou outras coisas. Acaba afetando a votação no geral, simplesmente porque a pessoa acha que, não, vou dar um prêmio pra esse, vou dar um prêmio pro outro, na outra. E acho que são duas coisas completamente diferentes. Eu acho que você realmente, o mascote é outra parada, sabe? Se você botar o símbolo do anime, aí tudo bem. Ah, o símbolo de Spy Family, muito provavelmente a Anya. É isso. Agora, o mascote não é. Ela não é um mascote. Símbolo eu concordo. Então não é assim. Bondo. Sem falar que ainda tem um mascote maravilhoso em Spy Family que não quer ter chance contra a Anya. Que é o cão. Que é o cão. É o capeta. É isso aí. Enfim. Mais alguma coisa de comentário? Nope, nada no Netuin, nada no YouTube. Então é isso, pessoal. Essa foi a nossa sessão de leitura de comentários. Comentem mais nas próximas edições, se possível. E vamos então ao nosso tema do podcast, porque hoje vai ser longo, então a gente tem que ir rapidinho. Bom, como eu falei, né, o tema foi uma sugestão minha, que é que vai ser uma lista mesmo, cada um vai fazer uma sua própria lista, falando os melhores animes por temporada. Uma ideia dessa pra mim é muito porque às vezes a gente tem muitos animes muito bons no ano e quando a gente vai premiar o melhor do ano, acaba pra escolher um apenas, né? Porque é o melhor do ano, você acaba às vezes desmerecendo algumas outras obras que podiam entrar mais em vigor e tal, que foram interessantes ao longo do ano. Então eu acho que meio que pra você representar o ano, uma obra só muitas vezes não é o suficiente. E aí, como... Seria um pouco complicado colocar isso no Golden Apple, né? Como categoria, a gente trouxe pra cá. Então, como as nossas indicações. E aí, fica aí nos comentários. Coloquem nos comentários pra vocês depois o que vocês acharam. Quais foram os melhores de vocês para cada temporada. Então, vamos lá. Então, vamos começar. Eu vou escolher alguém. Vou escolher aqui o Carlírio para ser o primeiro. Então, como é que a gente vai fazer? Só pra deixar claro. A pessoa vai falar todos os quatro dela pra cada temporada. E aí a gente segue pra próxima pessoa e pra próxima pessoa. E assim, claro, tem um espaço pra as pessoas comentarem as escolhas, mas vai ser assim, tá? Vai ser por pessoa e não por temporada. Então, vamos lá. Carlírio, pode começar. Ok, vamos então falar rapidamente das minhas escolhas pra esse cast. E rapidamente no sentido da palavra. Começando pela temporada de janeiro, que eu resolvi escolher um anime que iniciou em outubro de 2022 e terminou em março desse ano, temporada de janeiro, obviamente, que é a segunda temporada de Fumetsu no Anatae. E eu sou obrigado a dizer que eu me emocionei muito com esse anime, em especial na... Hã? É só pra você explicar, acho que eu esqueci nas regras, né? Vale qualquer anime que foi exibido naquela temporada, tá? E não valeria ter repetição por temporada, só pra explicar aí pro pessoal, tá? Então pronto, agora vai falar. É, voltando então, é um anime que me emocionou muito, em especial na sua segunda metade. Ah, novos personagens apareceram, aquele príncipe que apareceu, um fanfarrão, mas ele é fanfarrão. Príncipe bom. Ele é um fanfarrão, mas ele é um grande personagem, maravilhoso personagem, devo dizer. É, o complemento, o carisma do elenco desse anime é incrível. Até a personagem que eu mais odeio, o Luke sabe de quem eu tô falando, até ela teve algo de carisma na história dela contada nessa temporada, as gerações futuras e tal. E eu já tô naquela imersão pra terceira temporada do anime que vai ter em 2024, porque vai se passar no tempo presente, no dito mundo atual, né? Dos arranha-céus, dos edifícios, das mega cidades e por aí vai. Então vai ser muito interessante ver essa conjuntura toda no anime, na minha opinião, é claro. Então esse, pra mim, é o melhor primeiro anime do ano, temporada de janeiro, Fumetsu no Natae Season 2. Indo pra temporada de abril, Skip to Lofa. Não tinha como ser outro, ou melhor, talvez. Os animes que eu vi em abril, talvez. Mas Skip to Lofa deu aquele bye-bye pros outros, pros demais. É um slice of life fofinho, uma dupla de protagonistas extremamente carismáticos. A jovem vinda do interior pra cidade grande é um... Cara, que personagem maravilhoso. O primeiro episódio você não tem como deixar de rir, de sentir dó, de querer ajudá-la. Tudo junto e misturado. Você quer fazer tudo isso por ela. É magnífico. É um anime altamente recomendado de ser assistido do início ao fim. Eu já vou deixar claro aqui. Esses dois primeiros animes que eu falei estão no top 10 do ano pra mim. Só não vou falar aqui posição, mas estão no top 10 tranquilaços. Tranquilaços mesmo. Vamos lá. Temporada de julho. A temporada de meio de ano pra mim reservou boas surpresas. Algumas eu não escolhi por outras razões pessoais. Mas nos critérios de desempate ali, porque não teve nenhum anime que se sobressaiu perante o outro, na minha opinião. Então eu resolvi ficar com a história de romance, daquele romance mesmo, romance pegado mesmo, por assim dizer, no teor de romance, o Atashi no Shouaze na Kekkon. É uma protagonista com baixa autoestima, que não acredita em si muito em razão da criação que teve, das coisas que viu acontecer ao seu redor e que via acontecer com ela. É mandada para um noivado, né, de mentirinha não bem de mentirinha, mas é mandado para um noivado com um cidadão que tem grandes poderes, uma grande responsabilidade na sociedade que o cerca. E eu gosto de dizer assim, ele teve um grande trabalho em fazer ela ter um pouco de confiança, teve um grande trabalho em fazer ela notar que existem pessoas que querem o bem dela ao redor dela, e ela também demorou em acordar para a vida, demorou demais em ver o que estava acontecendo, mas ainda assim é um romance como eu gosto de ver, como eu me sinto, como eu posso usar a melhor palavra, como eu me sinto não apenas bem, mas como eu aprecio como as coisas vão acontecendo, é da maneira que eu gosto de ver, e eu admiro. E tudo bem, tem umas lutinhas estranhas lá com poderes e tal. É um negócio que eu não esperava, mas eu entendo a imersão daquilo no enredo da obra. De alguma forma ou de outra. Pra mim, o melhor anime de julho é o romance de Watashi no Shouaze na Kekkon. E pra terminar a temporada de outubro. Outubro foi difícil escolher um anime também, viu? Por certas razões, eu não escolhi um que a maioria do povo aqui escolheu. Mas esse eu vou deixar pra outra oportunidade. Mas... por agora, eu fico com Kibou no Chikara, Otona Precure 23. Me lembro que no cast do Kyodai do início de temporada, eu falei desse anime. Eu falei até que episódio tinha assistido. E eu falei que eu tinha certos temores quanto à continuação dele no andar de certos eventos. Pois bem, eu posso dizer com tranquilidade que esses temores não se realizaram. Pra minha sorte. Não se confirmaram esses temores. O anime seguiu uma linha muito aprazível, ainda apresentando todas as meninas, todas as adultas se transformando, mesmo que por um curto espaço de tempo, em guerreiras adolescentes novamente. A imersão do vilão, o propósito do grande vilão, ficou bem dentro da expectativa do que eu podia esperar de uma obra que carrega o nome Precure. E me chama a atenção o número 23, apóstrofe 23 no nome do anime. se eu penso não estar enganado, possivelmente em anos futuros, ou até, quem sabe, já em 2024, vamos ter um Outono Precure 24, depois um Outono Precure 25, com outras guerreiras em outros tipos de enredo, de outras séries. Eu gostaria muito de ver isso acontecendo de verdade. Mas o episódio final... Eu não sei não, tá? Porque eu... Só uma impressão, né? Não, só... porque pelo que eu tô vendo, o anime de Outono Precure, diferente do tipo Precure principal, ele tá tendo baixa audiência. É, assim, mas eu gostei, né? Minha opinião, eu gostei muito. Eu admito que desisti. Eu gostei demais. Só que assim, eu vou ser bem sincero numa coisa, o último episódio, ele foi bem ame-o ou odeio, tá? Foi um episódio que pra alguns foi agridoce e pra outros deixou a desejar. Eu sou da parte do agridoce. Mas teve alguns pontos, sim, que chamam a atenção. Sem dar spoilers, obviamente. No mais, esses são os quatro animes que eu resolvi trazer para esse Kyodai Podcast no 214. Em ordem, o Fumetsu no Anatae Season 2, Skip to Luffy, o Atashi no Shouaze na Kekkon e Kibou no Chikara, Otona Precure 23. Alguém quer comentar alguma coisa? Season 2. Gosto muito de Season 2. Fumetsu, esse arco do Bon, eu acho ele... O que mais demorou pra eu começar a gostar dele, assim. E demora, o Bon é um personagem meio esquisito, mas... Meio? Mas ele é um boneco que eu gosto muito da história, assim, que é um personagem muito interessante. Luke, no início, eu tava detestando o Bon, tô sendo sincero no que eu vou te falar. No início, quando ele apareceu pela primeira vez, eu tava começando a odiar ele, cara. Eu tava começando a desgostar dele. Mas vai passando os episódios, vai passando os eventos e, cara, é maravilhoso esse personagem, cara. A afeição que ele vai tendo pelo que ocorre com os outros é maravilhosa. Meu Deus do céu. Ele é um personagem muito divertido de acompanhar a história dele, sim. E é muito emocionante também, né? Como tudo, quase tudo em Fumetsu, né? Que é uma história que te pega. Agora eu não vou... Calheiro, vai com a expectativa abaixo para o próximo arco, tá? Esse que eu... Ah, cara, não fala isso, falar. Luke. Não fala isso, pelo amor de Deus, Luke. Entusiasmado, cara. Eu tô entusiasmado. Para mim, o mangá é nesse arco que podia ter acabado e não acabou. Ah, entendi. E então, aí... Para você é uma fanfic? É como se fosse uma Não, fanfic. É que daí para frente é só para trás. E aí é meio complicado. Adoro essa frase. Daí pra frente é só pra trás. Vou me lembrar disso. Vou me lembrar disso. E o do casamento, eu já falei tudo que eu tinha falado desse casamento aí. É, eu também não quero falar aqui pra ficar batendo nos animes do Calheiro. Então, mas assim, de todos da lista, o único que acaba batendo comigo é o Skip to Luffy, né? Porque de fato foi um dos meus preferidos do ano. Eu adorei, assim. Foi um anime de maior coração, assim, pra mim no ano. Então. É o que mais bate. O Fumetsu eu não cheguei a ver, né? Então eu não posso falar tanto. Os outros dois eu não gosto. Mas eu não desgosto do Attack no Kekkon. Eu só acho o anime que existe. Ele tá aí. Eu assim, da lista do Carlyle, assim, eu não assisti a segunda temporada ainda de Fumetsu. Eu não assisti o Precure, mas tipo, Skip to Luffy eu amei. E já vou ver muito ele hoje. Mas o Attack no Kekkon, eu até... Pensei, mais ou menos, tipo, eu gostei de assistir muito na temporada, foi um romance gostoso e tudo mais. Só que ao mesmo tempo, acho que não chegou nem ser a minha adaptação, tipo, de história shoujo favorita e tudo mais do ano e tal. Tipo, eu gostei bastante, mas pra entrar na minha lista, principalmente na do verão, não foi a opção. Mas sim, foi um anime que eu gostei, assim, quem gosta de romance, um novelão, assim, eu acho que é uma boa, assim. Aliás, muito curioso que a temporada de verão, já adiantando aí pro pessoal, é a única temporada que não teve repetição nenhuma. Ninguém escolheu o mesmo anime na temporada de verão. Que foi, acho que pra maioria, uma temporada mais fraca do ano, né? E acabou que muita gente gostou muito de animes, mas animes muito diferentes, assim, específicos. Até tem animes que vão aparecer na lista de outras pessoas, não na minha, que eu gosto. Mas é muito interessante essa diferença, assim. Enfim, vamos lá, Calheiro. Não, teve repetição sim. Teve repetição sim. Ah, então pronto, teve uma repetição aí. Teve uma repetição. Uma. Porra. Ah, não, teve uma, é verdade, eu lembrei. Agora teve uma, só verdade. Uma. Uma mesmo. Eu sei qual é. Mas vamos lá então, escolher a próxima pessoa. E a próxima pessoa vai ser o convidado Luke. Vai lá, Luke. Joe! É, escolhi Vila de Saga, que eu acho que foi aquela história que a gente pensou, pô, essa história aqui é especial, né? A gente olhou e falou, pô, eu tô vendo alguma coisa muito diferente aqui. E eu achei incrível, assim, tudo dele foi perfeito, desde como foi feita a adaptação, desde como foi tratado o tema, foi no ritmo certo. Talvez no final eu teria diminuído um episódio, talvez eu teria diminuído, assim. E também eu já tava meio cansado, sabe, a história é muito pesada, você fala, pô, é pesado. Ainda tem mais um ainda, ainda tem que ter mais sofrimento, né, e... Mas ainda assim... Mas ainda assim eu adorei ter visto, assim, foi incrível. É um dos melhores do ano pra mim, de longe, assim. Falando melhores do ano, tem Skip to Lofer, né? Depois da próxima temporada, acho que a maioria já vai falar. Tem muito que a gente bater nessa tecla. É especial, é bonito, é gostoso de ver. É aquele anime que você assistia com um sorriso no rosto, sabe? Exato. A Nath chegou no Eita, no Golden Apple comentou que no Mal tá como anime de drama, né? Pois é. É esquisito porque não tem drama, só tipo, curte aí que você tá assistindo aí, se diverte. Tá tudo bom demais, assim. Eu não queria que acabasse nunca. Como quando eu fui ler o mangá e meio que, porra, já cheguei no final do mangá, como assim? Me dá mais, eu quero mais. Eu queria comentar uma coisa sobre drama. É interessante, né? Porque eles colocam drama, mas seria, no caso, melodrama, né? Porque, em resumo, eu tudo é drama. Isso. Então, não, eu tô falando, eles colocaram errado, tipo, a tag ser drama, sabe? A tag deveria ser melodrama. Não seria. Eu também acho errado. A tag em si deveria ser melodrama. Eu discordo. Gente, tinha que tem ser drama, comédia. Não vem. Tudo é drama. Não, o anime tinha que ser tem comédia drama. E... É só que o drama não é o principal. Mas tem drama sim. Tem. Exatamente. Humorista é todo drama. De onde vocês estão tirando isso? Uhum. Do masculino. É sim drama. Parte. Não venha com essa, não. Tem drama sim. A questão é que tem? Não é o principal. Ah, eu não terminei de assistir Skip to Lofer, então não... Tem drama, não tô tirando isso não. Só então... é a única tag que tem lá. É, entendi. É, por isso que eu tô dizendo, é a única, velho. Não, é tão errado isso, velho. Tanto que eu tive que ir no Anichart, no Anilist, melhor dizendo, olhar as tags do Anilist pra poder fazer o Golden Lap. Não, sem chance. Vai do seu Tem um draminha ali do menino, né, do protagonista. É muito pouco, mas tem. Sim. É, bem pouco. Só pra falar que tem alguma coisa, né? Aí na próxima temporada tem o... É o que sobrou, gente. É o que sobrou. Eu acho. Eu acho que se eu vi dois animes nessa temporada foi muito fora da cal, né? Porra, e o Bleach, Luke? Não tá Bleach aqui, é um absurdo. E se eu vi dois animes e isso aí é muito na cal... É que eu gosto muito de Bleach, tá? Mas essa temporada me lembrou porque eu criticava tanto Bleach, assim. É tão ruim. Terrível. É muito ruim. E aí, sobrou Jujutsu Kaisen. Que eu já não sou lá grandes fãs da história e tudo mais. Eu acho ele um pouco meio sem carisma, pra ser sincero. Eu acho que falta alguma coisa nele que não me pega. Fora que o autor, ele gosta muito de explicação desnecessária. Que eu falo, pô, você tá me explicando isso. Não era mais fácil fazer um poder mais tranquilo de ler, de acompanhar, do que passar isso aí. Mas é o que tem pra hoje. Eu ainda gosto desse arco do passado. Eu acho que dos arcos que eu li no mangá é o melhor. Eu gosto muito do antagonista, né? Que é um cara que não usa magia, né? Não usa jujutsu. E ele é fodão mesmo assim. Eu acho muito interessante esse boneco. Mas ainda assim, falta alguma coisa. E coitado do pessoal do mapa, né? E tá difícil lá trabalhar naquele lugar. Sofrimento. Aí também dá um amargozinho de falar do estúdio e lembrar da situação deles lá. O diretor falando de que usar IA é preguiçoso. É isso. Não, não é que tá usar IA é preguiçoso. Ela quer usar IA para poder ficar no lugar dos animadores preguiçosos. Os animadores estão muito preguiçosos. Pior ainda. Pior, não quer nada, né? Só quer coçar com o saco, né? É triste, mas... Estão fazendo coisas de baixa qualidade. Caralho. Não é, mas não é verdade? É? Não sei, né? Pro mapa, logo. Enfim. Incrível, nosso mundo, né? Nosso mundo é um lugar muito legal de viver. E por último, eu acho que pra mim é o meu queridinho do ano, assim, que é Sossono Frieren, né? Menina Frieren, que eu acho a adaptação do anime melhor que a adaptação do mangá. Melhor que a adaptação do mangá. Melhor que o original. Isso é algo muito impressionante, sabe? Porque Frieren é um dos meus mangás favoritos, assim, atualmente. Uhum. E, porra, ver o tratamento que eles deram pra história, ver o carinho que tem. Tem um dos capítulos mais atuais, é o capítulo que eles vão no baile e tudo mais. Que é algo que no mangá é um capítulo só. E no anime. E no anime eles foram e adaptaram, fizeram a dança, botaram cena a mais. Deram uma profundidade tão grande no relacionamento dos personagens. E o finalzinho que tá o menino. Qual que é o nome do menino? Que eu esqueci o nome do menino. É. Stark? Esqueci o nome do. Stark. Stark. Stark. Ele dá uma olhada assim. Ele tá olhando pra Ferne. E no mangá não tem. E ali tem uma profundidade tão grande da relação dos dois. Você fala, porra. Ver o estúdio, a Madhouse ter entendido o anime me deixa tão feliz, cara. A Madhouse, nossa, ela gosta da obra original, ela geralmente é impecável. Eu me lembro sempre da primeira temporada de One Punch Man, que é um negócio surreal. É surreal, One Punch Man, aí veio a segunda. Lembrou que. A segunda não é da Madhouse. Não é todo estúdio que é uma Madhouse. Assim, eu tô muito feliz. Eu acho que é o meu anime preferido do ano, justamente por causa do carinho que eu tô vendo. Mas como eu não vou poder indicar ele no Golden Apple, então eu tenho que me virar, né? É justo. Virar com ele. Luke, quem vai. Assim, alguém quer comentar alguma coisa? Acho que a gente já comentou enquanto o Luke falava, né? Então não tem muito. Olha, a única coisa que eu tenho que falar de verdade aqui é que Vinland Saga eu não posso opinar, não posso ser hipócrita assim, porque eu não vi nada do anime. Não é do meu gosto, não é do meu apreço, a história e tal, então não vi. Então não vou espalhar por atos aqui ou falsas palavras. Enquanto a Jujutsu, eu sou aquele exemplo de pessoa que tá vendo por osmose na cal, né? É, viu por osmose na cal, melhor dizendo, conjugando o verbo corretamente. E devo me surpreender, sim, eu diria que um pouco positivamente, talvez, porque outra porradeira. Quanta porradeira, quanto sangue, quanto corpo dilacerado, quantas milhões de pessoas mortas no único lugar de Tóquio, pelo amor de Deus, gente. Nossa. Tipo, de comentar assim. É que, assim, eu não leio o mangá, então eu não sei mais pra frente. É porque eu. Até tudo que o autor fez até agora, eu não acho que ele vai ser corajoso o suficiente pra isso repercutir mais do que deveria o acontecimento que acontece lá em. Tóquio não, em Shibuya, né? Shibuya é uma região. Eu sei. Que é bairro de Tóquio. É só pra deixar claro. Porque quando fala Tóquio, parece tipo uma cidade inteira e tal, né? Mas especialmente Shibuya. Então eu acho interessante, tem momentos muito bons. Mas Juju sempre foi feijão com arroz, assim. Eu nunca achei que ele foi um super shonen de ação incrível. Eu acho que ele faz bem. Nem a primeira temporada? Não, nem a primeira temporada. Eu acho que ele faz bem o feijão com arroz dele, assim. Eu acho que só pra essa temporada teve muitos altos e baixos, assim. Acho que não teve consistência. Fora o arco do passado, que o Luke falou, que é bom mesmo, bem bom. Acho que o arco principal, assim, foi muito inconsistente, né? Eu acho que o autor, ele gosta muito de fazer o choque pelo choque. É, pois é. Olha essa cena, caraca, incrível, né? Olha o que aconteceu. E eu meio que não me importo mais com nada. Esse que é o problema, porque ele tinha que repercutir isso, né? Na história. E é meio foda. Eu meio que não me importo mais com nada da série. Ah, morreu. Era um personagem que eu gostava. Morreu, que triste, mas daqui a pouco tem mais um outro personagem esquecível que ele vai jogar fora, sabe? Então, eu queria ter gostado. Eu queria gostar de Jujutsu, mas não consigo, gente. Não, não dá. Mas foi o melhor aí do verão. Pra você ver como é que foi a qualidade da temporada, né? É. Isso não quer dizer muita coisa, assim. Ele só viu dois animes. É, é justo. Mas sim, Jojo, desculpa, te cortei, pode falar aí. Não, acho que eu vou falar mais de Jojo minha vez, porque ele foi escolhido por mim na temporada de verão, mas eu escolhi porque eu realmente curto Jujutsu, assim. Eu acho que assim, na época que eu fui assistir Jujutsu, eu só queria ver o Shonen de lutinha, Ele foi o shonen de lutinha perfeito para o momento que eu estava vivendo shonen de lutinha. Então eu gosto muito de Jujutsu, assim. A minha cota shonen do momento. E eu me divirto bastante. Assim, eu concordo com vocês que ele é bem arroz com feijão. Mas é aquela coisa, é um bom arroz com feijão. Eu gosto de arroz com feijão, então, tipo... É que é isso que eu curto. Né? Eu quando eu gostei dessa temporada. Eu tô gostando mais do arco de Shibuya que do arco do passado. Mas assim, eu gosto do Gojo e gosto do Toji. É que eu não ligo pro Geto. Eu ligava pro Geto no passado, no filme. Aí acontece coisas lá que mostra que... Eu ligava pro Geto quando eu sabia que ele tava vivo. Agora que eu sei que ele não tá... Não é aquele personagem que eu gostava, né? É outro personagem agora. Aí... Esse é o único personagem... Assim, todos os personagens que eu gosto estão na série. Que não está ainda é o Yuta, que só apareceu no filme. Eu gosto muito dele e vai aparecer provavelmente na próxima temporada. Mas enfim, seja sem spoilers. Mas enfim... Eu tenho um problema muito grande com o personagem, então. Mas enfim. E é aquele protagonista mais comum de anime shonen de ação de todos, né? Pois é. É o meu favorito. Eu gosto. O Itadori é o meu personagem favorito de Jujutsu Kaisen, então, tipo. Olha aí. Bom, então realmente é o feijão com arroz muito bem comido pra a Jojo. É, e assim, quando a gente fala feijão com arroz, galera, é o que a gente quer dizer que é bom, mas só não é nada demais, tá? Sim, tipo, é aquela coisa, eu assisti Jujutsu e é aquela coisa, é o feijão com arroz, só que é muito gostoso, entendeu? Porque eu me diverto muito bastante. Mas assim, ele não tem nada diferente do que sai da Shonen Jump, sabe? Quando eu vi, eu falei, ah, referência disso. Ele fez, tipo, o trio, que tem duas meninas, uma menina, o mentor que tem cabelo branco, que esconde o olho, porque o olho dele tem poder, sabe? Tinha visto, tipo, em outros mangás, cara. Exatamente, que não vai evoluir, porque provavelmente o amigo de cabelo preto, que é emo, tem um poder muito mais foda que o dele. Então, desperdiçar a personagem feminina, que é maneira. Exatamente, né? Exatamente. Tipo, a personagem meio que... Quando eu vi a Nobara, eu falei, eu não sei o que vocês estão falando, falando que ela é uma personagem foda, porque ela... O escanteio, como todo mangá shonen, gente. Eu não sei o que vocês estão vendo aí. E quando eu vi, eu falei, eu sabia, por isso tô sofrendo, entendeu? Mas enquanto shonen de lutinha, que eu preciso de lutinhas legais, o protagonista que eu amo como lutador, ótimo. Então é isso, mas não é demais, sabe? Eu adoro. Só fico triste que o Itadori tem um assassino em massa em cima dele, que o acontecimento de Shibuya não é culpa dos inimigos, é culpa do Itadori. Do Itadori não, na verdade, do Tsuna, né? Então... Mas não vai acontecer nada o suficiente com ele, provavelmente. Mas tá bom. Luke, é o próximo. Pode ser a Jojo. Beleza, então. Vai lá. Então, o meu ano de pegando fazer. O primeiro eu comecei com o Trigon, que tipo, Stampede, assim. Eu não esperava. Mas eu fiquei bom toda pensando nesse anime, eu gostei bastante. E eu gostei muito da animação do Orange, eu gostei, tipo, da história, gostei dos personagens. O Millionizer, eu acho que um dos meus personagens favoritos do ano, e meu vilão favorito, assim. E gostei muito do Vest, eu quero muito, muito ver o anime original e o mangá também, porque eles são diferentes, eu sei, mas eu quero ver exatamente por serem diferentes, sabe? Então, eu gostei muito, não esperava gostar tanto, assim. Eu fui meio que tipo, ai, que personagem bonitinho é esse, o Vest, vou assistir. Aí virou um dos animes favoritos do ano, assim. E eu recomendo muito pra ver, eu gostei bastante. É isso. Eu tô muito curioso como vai ser a sua experiência vendo o original. Tá, porque, tipo, o Vest, eu tenho a sensação que é o tipo de personagem que eu gosto e eu acho que ele aparece bem mais leve, mais interessante, vamos dizer assim, não sei dizer. Ele vai ser bem diferente do original, pelo que eu vejo o pessoal comentando, e eu acho que é um diferente que eu vou gostar bastante. Então, tipo, tô muito empolgada para ver o original, assim. E o nível mais legal, tem mais episódios, então. Tô muito curiosa, ansiosa para ver. Eu só não vi aí o que rolando, mas... Quero bastante ver, assim. E eu gostei muito de Trigon e o Stampede, tô ansiosa pra continuação, assim. Eu recomendo bastante, acho que o anime é bem legal. Dá pra começar, assim. Acho que pode começar pelo antigo e pelo novo. São bem diferentes, assim, pelo que o pessoal fala as histórias. E eu curti. Esse foi no inverno. Na primavera, de novo, mais uma vez, Skip and Loafer, tipo... Perfeito, sabe? Aqueceu meu coração, não tem como não colocar. Quando eu vi os animes da primeira primavera, tipo, era essa a única opção possível, tipo, e tinha os animes bem legais da primavera, de verdade, assim, tipo, começou Niahime, teve o Yamada, que mais pro final foi gostando bastante, teve o Shinoko, mas, assim, animes, tipo, eu via toda semana amarradona, assim, eu fiquei muito triste quando terminou, foi Skip and Loaf, sério, anime do ano, assim, todo mundo que não viu vai assistir, porque é muito bom, cheio de coração, assim, os personagens são maravilhosos, a história é muito boa. Vai ser publicado no Brasil e da primavera é esse. No verão, eu já falei já, tipo, quando foi Jujutsu, eu gosto muito de Jujutsu, assim. Eu lembro que na época que eu assisti a primeira temporada, eu, tipo, ah, eu queria ver uma. E na época eu tinha visto o Kimetsu e, tipo, não tinha batido muito Kimetsu, sabe? Não tinha, assim, ok. Eu sou muito curioso. Todo mundo que eu conheço não gosta tanto, assim, de Kimetsu, mas o pessoal ama, eu não entendo. Enfim. Muita gente que gosta de Kimetsu tá começando a ver anime por agora, que eu conheço, assim, sabe? Tipo, assim, por exemplo, a minha irmã ama Kimetsu, ela vai me fazer ver tudo, entendeu? Porque ela já leu o mangá todo já. E, tipo, eu acho legal Kimetsu, só que não foi aquela conexão que eu, como eu vi Jujutsu, é porque eu amo Itadori, sabe? Quando... Não é eu que escolho o personagem favorito, é o personagem, meu personagem favorito que me escolhe, entendeu? E eu amei Itadori, porque é o tipo de protagonista que eu gosto, assim. Sem tirar nem pôr. Ele é o tipo, assim, tipo, protagonista básico de shonen. Se for do jeito que é o Itadori, tá ótimo, gente. Tô apaixonada. Sinceramente, eu gostei do episódio 1. E é aquela coisa, o Jujutsu tem uns elementos que não sinceramente eu gosto. Por exemplo, o GG gosta muito de trabalhar com body horror, né? Tipo, tem muita coisa de tipo, sangue, de melhoramento, transmutação dos corpos, assim, e eu pessoalmente não gosto desse tipo de coisa. Tem momentos que, tipo, a estética vai um pouco pro terror também, exatamente pelo nível de violência, de quão grotescas as coisas são. Não é o meu estilo, mas, sinceramente, o fato de ser tão absurdo algumas coisas me atrai bastante. Então, foi o tipo de anime que, tipo, eu acho que eu vi na hora certa, sabe? Aí por isso que eu acabei gostando bastante. E eu gostei da segunda temporada, eu gostei muito, eu gostei muito da linha da direção. Obviamente, uma parte ou outra da animação fica mais inconsistente, porque não finalizou, porque o pessoal tá sendo escravizado lá na mapa, coitado. Precisa de sindicato, assim. Mas, no geral, eu gostei muito. Eu gostei visualmente, eu gostei da direção, gosto dessa parte da história. Eu sempre me pergunto como é que vai ser o fim, né? Porque, assim, ao meio de todo show, no geral, assim, como é que vai terminar essa boneca? O que você vai fazer, GG? Mas, assim, eu gostei muito de Jujutsu, realmente. Agora, nesse fim de ano, foi um dos meus favoritos, assim, do ano. De verdade, agora tá terminando a temporada e tal. Eu sinto saudades e esperar para a próxima temporada, porque tá ganhando muito dinheiro, então vai ter, com certeza, até o final. Essa parte tá tranquila. E agora, no outono, o meu favorito é The Apothecary Diaries, né? Que é o Suriá. Maravilhoso, gente. É assim... Eu estou vendo outros, tipo, o Friere também gostei bastante, só que, sinceramente, mistério... personagens femininas extremamente interessantes, não só a protagonista, todas as outras concubinas e tudo. Tipo, eu gosto de intriga palaciana e esse anime me entrega tudo isso. E é maravilhoso. E, tipo, eu às vezes deixo acumular os outros animes, mas eu tenho que ver o Suriá da semana. Eu não posso perder, pelo menos esse episódio na semana eu vou assistir. E é maravilhoso. E eu tô muito feliz que vai ter 24 episódios, porque quando eu vejo, será que vai ter 12 igual... que eu colocarasse, não, vai ter 24. Falei, yes! Vamos ter mais desses momentos, assim. Então, maravilhoso, assistam. É uma favorita da temporada de outono. E é isso. Kusuri é muito bom. Muito bom mesmo. Mal, é bom. Mulher da minha vida. Maravilhoso. Que mulher. Adoro a Mal. Tô apaixonado por Mal. Gosto muito dela. Apaixonado por ela, Luke. Pô, quando ela dá a lambida do veneno, Calira, eu falo, esse veneno, não quero. Bota na minha veia, Mamão. Bota aqui. Me envenena, Mamão. Bom demais. Tá vendo? Mamão, na abertura, aquela toda maquiadoleta, dá uma lambida no peito, tá menino. Ei, que mulher, que mulher. Que mulher, menino. Que adolescente. Que mulher. A Mamal tem o quê? Ah, ela tem quase 18 já, né? Ela tem 17, quase 18, né? Que adolescente. 18. Tá, ela é adolescente. Já criticaram aí eu falar que não tem problema tanto relação de Scott Pilgrim, eu vou criticar também aqui, Mamal. Nossa, adolescente, querida. Enfim, eu acho muito legal, assim, porque, assim, eu gosto muito de ler livro e tal, e, tipo, tem mamado muito romance de fantasia. E eu acho legal, tipo, assim, a mulher que luta, que, tipo, que é fodona e tal. Mas, ao mesmo tempo, eu gosto de pensar nessas personagens, tipo, como suas concubinas no universo da Mau-Mau, ou as prostitutas, que são muito inteligentes e poderosas naquilo que, tipo, não necessariamente envolve força, sabe? Uhum. E eu acho todas as personagens muito interessantes. Todas elas que apareceram até agora no anime são muito legais. Assim, gosto de verdade de acompanhar todas elas e, tipo, é maravilhoso. Você gosta de série com mulher maravilhosa, sinceramente, começando pela protagonista, veja com Suriá. É maravilhoso. Vou fazer um parênteses aí, você que falou isso. Uma outra série muito boa, mas porque não é anime, né? Mas que vale a pena a recomendação aí é Samurai dos Olhos Azuis, porque também tem bastante, né? Dessa parte, tem porque muitos personagens eu... femininas também, que são parte com concubinas e outras coisas, né? Que falam bastante, mas é, que é uma das animações mais elogiadas do ano, né? Mas acho que vale a pena por causa dessa temática. É outro anime também, é um anime, né? Mas todo passado no Japão e tal. Muito interessante. Eu quero ver esse também, tá na minha lista pra assistir, mas tô lá. Aí, antes o pessoal se assuste, o primeiro episódio tem uma hora, é só o primeiro episódio, os outros são 20 minutos. Ô, coisa boa. Tem que acabar o episódio de uma hora, né? Vamos ser sinceros. Eu também acho. Ninguém tem tempo pra isso. É por isso que Pluto não tá nessa lista. De boa. Exatamente. É difícil. Ainda mais que quando você anima com o Pluto, você quer maratonar e você lembra, porra. Maratonar um episódio cada, vou maratonar 35 horas da minha vida. Não aguento mais. Difícil. Mas o Pluto tem 35 episódios? Não, tô exagerando. Não, tem 8, mas cada. Não, tem só 8. Só 8 horas da sua vida. Só 8 horas. É que é a mesma coisa que 24 cada um episódios. É, uma hora. É a mesma coisa que 24 episódios. Podia fazer 24 episódios. Podia. Eu prefiro 24 episódios também, do que episódios. Também. Até porque era visível no episódio a mudança de capítulo, que um ponto da história não combinava com o outro. A transição era totalmente horrível, eu ficava, mano, complicado. Podia ter sido outro episódio. O problema é que o negócio é tão bom que pro final, os últimos 3 episódios, você maratona as 3 horas. Exatamente, maratona mesmo. Inclusive, ninguém botou Pluto, né? Eu esqueci. Eu não terminei, senão eu teria colocado. Eu não botei porque Freire é melhor que Pluto. Eu não botei por outros motivos. Eu esqueci completamente. Joana, quem vai ser o próximo? É. Vamos lá, Rafa. Não foi ainda, né? Vamos lá, Rafa. Eu? Ah, ok. Vamos lá. Então, gente, o meu top é meio que igual ao de muita gente aqui, então eu não vou me estender muito no que eu vou falar, certo? Na temporada de inverno, eu escolhi Vinland Saga, certo? É um anime que eu gosto muito. Inclusive, a título de curiosidade, eu tive que terminar o primeiro Vinland Saga para poder chegar nesse novo Vinland Saga, porque eu não tinha terminado o primeiro aí. Porque eu li o mangá, eu já sabia o que ia acontecer, e aí eu fiquei com preguiça de terminar. Mas aí, no fim das contas, eu fui lá, maratonei bonitinho, terminei. Demorei pra achar, porque tá onde? Na Amazon Prime, aí é impossível achar anime na Amazon Prime. Não, né? Anime. O Vinland tá na Amazon, tá tudo lá? Tá tudo lá, primeira temporada. Os 24 episódios da primeira temporada, sim. A segunda assim, tá na Netflix. Lá. Ou no Crunchyroll. Mas a Netflix tem Vinland Saga também. Eu acho que ele botou a primeira temporada. Acho que botaram assim a primeira temporada já. Bom, na época que eu vi, eu tive que ver na Amazon Prime. Ou é Crunchyroll. Na época, eu acho que colocou junto com quando saiu a segunda temporada. E eu lembro que engraçado é que a Crunchyroll e a Netflix tem dublagem diferente de Vinland Saga. E a da Netflix é muito melhor. E legendas também diferentes. E a da Netflix é bem melhor. Ai, socorro. Eu lembro que quando a gente tava assistindo em call, o Evilas fazia questão de assistir na com Netflix. A legenda da Netflix. Porque a gente assistia com a legenda da Crunchyroll. Ele sempre dizia que a legenda da Netflix era melhor. Pois é. Bom... Como já foi dito anteriormente, Vinland Saga é um ótimo anime, recomendo imensamente. Uma temporada diferente, completamente diferente da primeira temporada, mas não menos pesada. Ela só é pesada de uma maneira diferente, certo? Dói muito mais no Kokoro, dói muito, muito pra caralho, assim, choradeira, né? E é pra ver o desenvolvimento do protagonista, mano. É outra pessoa. o desenvolvimento. Nossa, só assistindo pra vocês saberem. Estou na expectativa de um vilão de saga terceira temporada, não sei se vai ter. Eu não lembro. E é isso, esperamos que venha. É, para a temporada de primavera, fica Skip to Lofa, né? Por motivos óbvios. Quase, quase unânime, Skip to Lofa pra todo mundo, né? Quase, maldito. Quase unânime. Aquele anime healing que salvou a nossa semana de todos os que estão aqui presentes, menos uma pessoa que não votou nele. Tô brincando. Realmente, tão pegando pesado. Tem um matinho nesse cast aqui, olha. Tô brincando, é porque a pessoa em questão não terminou de assistir e eu não vou deixar nada assim, deixa quieto. Né? Mas ele estava gostando do que ele estava vendo, igual a todo mundo desse cast. Tá, Skip to Lofa, um amorzinho, um dos melhores animes desse ano. Se não o melhor, não sei dizer. Só vou pensar nisso quando eu estiver fazendo Golden Air. Na minha cabeça não tem top nem ordem dos animes. Beleza. Do anime da temporada de verão, né? É verão. É. Verão, que praticamente todo mundo escolheu, quase todo mundo escolheu diferente. Eu escolhi Helk, por quê? Porque foi o que eu mais gostei dos que eu vi, sendo que todos que eu vi eram extremamente medianos. Todos. Todos eram de mediano pra baixo. Eu tinha várias possibilidades, mas eu não consegui escolher nenhuma minimamente aceitável. Helk era a única possibilidade pra mim. Foi a surpresa do ano, pra ser sincero, assim. Exatamente, mas eu escolhi Helk porque foi a maior surpresa do ano pra mim. Não necessariamente por causa dessa primeira parte, porque Helk iniciou nessa temporada, mas ele tem 24 episódios, ele terminou agora nessa temporada atual. É, eu gostei mais da segunda parte do que da primeira, mas eu escolhi Helk pela obra como um todo, tá, gente? É, ele é um anime, como ninguém escolheu ele, vou ter que falar sobre, né? Ele é um anime, não é isekai, ele é de fantasia medieval, tudo bonitinho. Onde existe os heróis, que são pessoas que nascem já com poderes, né? Eles nascem mais fortes, com regeneração e tal, né? É uma coisa assim, sei lá, eu acho que é mais de Deus mesmo, né? Eles recebem um blessing, uma coisa assim, uma bênção. Todos têm pode ativar o poder de herói, mas alguns já vêm com quase meio que ativados, né? Eu acho que não todo mundo pode ativar, não. Não, eles falam que o potencial, todo mundo tem o potencial para ativar esse poder. Todo mundo, todo mundo, né? Tem potencial. Uhum. Todos têm o potencial para ser um herói, mas tem pessoas que já nascem sendo heróis, né? Com o potencial ativado, como o Evilás falou. A história começa quando o Helk, que é o protagonista da série, que é um herói, ele vai para o mundo dos demônios lutar para ser o rei dos demônios. Existe, naquele momento, estava tendo um processo seletivo, estou falando sério mesmo, um processo seletivo entre os demônios para definir quem ia ser o rei demônio. Uma competiçãozinha, sabe, com dinâmicas, que nem as dinâmicas lá do seu trabalho, né, que você vai fazer dinâmica pra saber quem é melhor. Como lutinha, como construir castelo de cartas, como fazer culinária, uma corridazinha. É uns negócios assim, uns negócios aleatórios. Ele é um anime de comédia, certo? Ou pelo menos inicialmente o propósito era ser de comédia. Ele é engraçado, vale a pena e tal. E a história, ela vai ficando cada vez mais séria, cada vez vai se aprofundando, a gente vai conhecendo os personagens, o passado dos personagens, entendendo suas motivações e tudo mais, e ele vai ficando cada vez melhor, minha gente. Eu me surpreendi porque Helk nem estava na minha lista, foi porque Vilaz escolheu pra qual, e aí eu assisti por osmose, como o próprio Carlinho comentou com o Jujutsu Kaisen. Obrigada, Vilaz, sim, já deu de nada. Certo? E ele acabou se tornando um dos melhores animes do ano pra mim, por isso que ele está nessa lista, certo? Ele não é um melhor, assim, porque a qualidade da animação não é das melhores, mas a história tem muito potencial, assim, muito boa, assim, muito bem feita. O mangá já é completo, o que foi uma tristeza descobrir que o anime terminou em 24 episódios e não concluiu o mangá. I'm so sad right now. Nem daria. Não, mas eu estava na expectativa. Eu fui enganado. Né? Só pra eu descobrir depois, né, que não completou. Ele fez mais ou menos 70 capítulos. E o mangá, ele termina com 106 no final. Daria pra fazer mais uma temporada de 12 episódios pra concluir? Daria. Vai acontecer? Não sei. Provavelmente não. Que é muito triste, exatamente. Aí apesar eu já comecei a ler. Boa, né? Mas ainda assim. Pois é, mas bom, eu realmente não sei. Vai depender aí. Eu espero que continue. Porque realmente, muito bom. Muito bom mesmo. Como você falou, o mangá terminou. O mangá terminou na época que o anime que saiu. Então. Uhum. Exatamente. Não, peraí, não terminou não. Na época que o anime saiu, ele terminou antes. Ele terminou ali perto de julho. Caralho, não é possível. Tipo, os capítulos é tipo de 6 anos atrás que tá aqui no Mangadex. Então é julho de algum ano passado e eu errei o ano. Mas... É, meu Deus. Depois eu confiro a data, certo? Bom, vamos passar pro próximo. É, pra última temporada, né? A temporada de inverno, eu vou seguir o look, né? E adotar o Sousou no Frieren. Um anime que, assim... Eu já sabia que era bom, porque o Luke sempre vivia falando do mangá pra mim, já me recomendou pra ler e tudo mais. Eu até comprei o primeiro volume pela Panini, só não dei continuidade porque eu esqueci de ler. Beleza, hein? É justo. Show de bola. Porra, minha vida. Não, pô, eu compro... Desculpa, gente, mas eu compro os meus mangás e atualmente eu não estou lendo os mangás que eu tô comprando. Frieren foi apenas um deles que acabou sofrendo as consequências não dos meus próprios atos. Não entendi por que se desculpou disso. Ele está passando pelas consequências dos meus próprios atos. Né? Mas no fim das contas, eu já sabia, né, que era uma ótima história. Fui para o anime com uma expectativa. E a minha expectativa foi alcançada, se não passou. Entendeu? Tipo, ele era muito melhor do que eu imaginava. E olha que saiu 3 episódios de uma vez, né, logo no começo. E eu já tava com preguiça, porque eu não queria assistir os 3 mais de 1 hora de episódio. Eu assisti devagarzinho, mas foi tão bom, minha gente. Foi tão legal ver esse slice, quase, né? Quase slice of life sobre essa elfa que não vê o tempo passar, porque ela já é uma criatura que vive muito mais que os humanos. O seu entendimento de tempo é diferente. Observar a vida dela, como ela trata o passado dela, como ela tá lá desenvolvendo as novas relações que ela está tendo atualmente. É tão legal, é tão divertido, sério. Muito, muito, muito, vale muito a pena. De novo, só não vou voltar como um dos melhores do ano, por motivos digno Golden Apple, eu preciso terminar nesse ano, então só vai ficar pro próximo. Né, isso? É. E, bom, é isso. Esses são os 4 animes. Ô, Carlinho, você disse que tinha uma pergunta sobre Helk, né? Qual era? Tenho sim. A pergunta é a seguinte. Você disse que é um anime de comédia, tudo mais. Ou que, pelo menos, a ideia inicial era pra ser de comédia e tal. Exato. Você disse, e a gente sabe muito bem que pessoa... Assim, comédia, um anime de comédia fazer a pessoa rir, vai muito do que quem tá assistindo interpreta por comédia. O que espera de uma comédia. E você elogiar um anime de comédia é algo que tem meu respeito, né? Você elogiar um anime de comédia é um negócio assim, uau, não se vê todo dia. Então a pergunta realisticamente é, você me recomendaria esse anime? Sim. Eu acho que você iria ficar rindo das piadas do passarinho, do Peewee. Piada do passarinho? Ah, é passarinho. Um dos personagens. É o Pewie, que é um passarinho verde. Passarinho verde? Não é um passarinho. Não. Ele não é um passarinho. Pior que uma das piadas do Pewie é exatamente essa, né? Ele tem o formato de um passarinho. Se você falar que ele é um passarinho, ele fala que ele não é um passarinho. Ai, meu Deus. Tá ok, vou botar esse anime. Obrigado. Entendeu? É porque, assim, é uma comédia bestinha, sabe, Carlírio? Não tem careta, que é uma coisa, já que Rafaela... Bom demais. Rafaela, problemas com caretas, não tem careta. É um negócio muito besta, assim, que você fica com... Como é que fala? Meu Deus, manzai, sabe? Porque tem o boquer e a pessoa que reclama, né? Então... Sim. Tem muitas vezes, principalmente entre o protagonista, né, que é o Helk, que ele geralmente é o idiota, é o Boquê. Ah, e a outra protagonista é a Vermelha. Antia. A Vermelha seria a pessoa, né, que dá o Tsuki. Antia. Aí eu gosto bastante, mas eu devo admitir que o que mais me pegou foi o drama, viu, Carlírio? O drama da história, ele é muito interessante, principalmente o passado do Helk. Tipo assim, o passado do Helk é uns 5 episódios, e todo episódio que terminava, eu reclamava, mas acabou, eu queria saber. Foi assim, até o passado dele terminar, foi, né? Todo passado você ficava mais deprimido a cada episódio. Nossa senhora. Pesar ficava demais. Mais deprimido, é verdade. Pesar demais. A cada pedacinho da história que a gente descobria, a gente ficava, mas não é possível. Só fica pior. Como você sobreviveu, Helk? Meu Deus! Porque o problema é que o Helk é uma pessoa muito amável. Tu vai adorar o Helk. O Helk é... Exatamente, ele é uma pessoa muito amável. Você tem que ser uma pessoa mau caráter pra não gostar do Helk. Então... Caramba. Com certeza... Ele vai sofrendo. Peraí. Luke, você não gosta dele? Eu li o mangá, não gostei do mangá e dropei. Ah, tá. Se não gostar, então tá bom. Entendi. É isso. Oh, acontece. É justo, acontece. Acontece. Fazer o quê, né? Sou uma cara. Mas é, né? Fazer o quê? Não é, não. O personagem pimpão. Ele é o cara que fica sorrindo o tempo inteiro. Gosto dele. Tá bom. Já notei o anime aqui, beleza. Mas, não sei se tem mais comentário. Eu ia falar só um negócio sobre Helk. É que falou aí com o Mad e tal, tem. Mas ele é muito mais um anime de fantasia, tá, pessoal? Então ele é um anime de aventura e fantasia. E aí vai ter a parte comédia, vai ter a parte de drama, vai ter a parte... E assim, eu entendo o Luke não gostar, porque eu, de fato, no começo mesmo, ele é meio separado, assim, vai separar, né? Vai ter pessoas que vão gostar e vai ter pessoas que não vão gostar. Eu gosto desse comédia boba, de torneio e tal. Mas eu entendo que não é chamativo. Tanto que, assim, toda essa parte que a Rafa falou, tipo, que é muito mais interessante, é da segunda metade da obra. Então vocês têm que passar da metade da obra pra entender. O próprio Peewee, que a Rafa falou, ele vai aparecer lá pro episódio 9, 10, sabe? Não é um integrante do grupo, é alguém que ele vai encontrar no caminho, sabe? Então vai muito disso. Eu gosto muito de todos os personagens, então por isso eu gosto desde o começo. Mas eu acho que é uma obra que às vezes demora um pouco pra tornar interessante. Engatar. E tal. Eu entendo quem não gosta, também não acho que é uma obra que vai amar, todo mundo vai amar, não. Mas é uma obra muito legal. Então é brincadeira aí quando eu falo que a pessoa é mau caráter. Porque o Helk é uma pessoa muito bem, né? E o Luke não gostou da obra, que é não é do Helk, só é só. O Luke não conheceu o Helk. Ele é o mascote do mangá. Ele é o mascote do mangá, exatamente. Boa, boa. Como todo anime cujo nome do protagonista é o nome do personagem principal. É, o mascote. Pois é. Que nem a Frieren também é a mascote. Exato. Meu Deus, para, gente. Tá, o nome dela tá no título, nada. A Frieren é a mascote do mangá. É aí. Ah, esse aí eu tenho que concordar, hein? Ela é a mascote. Lembrando sempre, Frieren é assassina. A assassina. Exatamente. Na verdade, o Mímico é o mascote, né? Vamos ser sinceros. Mas não, o Mímico tem a Frieren dentro dele. Não, tem que ter a Frieren com a... dentro do Mímico. Então, tecnicamente, ela é mascote. Então, a Frieren é mascote, não? A Eeyore também era. Que ela também é assassina. Tá muito fundo, de novo. Mas a Eeyore não tá no nome do anime. A Eeyore é assassina. Mas não tá no nome do anime. É verdade, verdade. Sim, então tá no nome do anime é o mascote, então o Lloyd é o mascote porque ele é o espião. Mas não tá. Vai lá, Wesley. Beleza. Vamos lá, né? Temporada de janeiro, porque todo mundo, a maioria das pessoas aqui, né, escolheu esse anime, então já dispensa apresentações. Eu escolhi Vinland Saga, segunda temporada. É aquilo, né? Um anime maravilhoso, segunda temporada perfeita. É, acho que diferente de muitas pessoas, talvez eu até discorde que tipo, a história mudou. Eu acho que na verdade continua sendo a mesma temática, só que realmente por um ângulo um pouco mais. Um ângulo diferente, Mas as mensagens que estão na primeira temporada estão claramente também nessa segunda temporada. Pelo menos assim que eu interpreto dessa forma. Eu concordo. Mas eu acho que o pessoal gosta muito também da primeira temporada por causa da violência. Da porradinha. É, então, exatamente. Se você for parar pra analisar, de certa forma, tipo, tá desde o começo ali, o Thorfinn tá sempre sofrendo por conta das coisas que acontecem com ele, então meio que foi só gradual mesmo. Até porque acho que só atingiu também um público diferente. Até porque tanto a primeira quanto a segunda temporada é prequel, né? Então tá de boa. Caraca! Sabia dessa não, hein? O nome do anime é Vinland Saga. Eles ainda não foram. Ah, é verdade. É verdade. É uma saga. Porra. Ah, não, gente. É sério, é verdade. Eu tô falando sério, Carlinho. O nome do anime é Vinland Saga. Eles vão tentar ir pra Vinland Saga. Oh, pra essa, é muito bom. Eu me emocionei quando eu li o mangá e o Toffi falou: então, gente, essa é a minha saga pra Vinland. Eu chorei. Pois é, então, nesse momento agora é pra qual? Ai, ai. Boa, boa, boa. E aí, vamos lá, né? Pra temporada de abril. É, eu escolhi. Não foi Skip to Loaf, diferente de todo mundo aqui. Quem chamou esse cara pro podcast? Quem chamou esse cara? Então, eu lembro o fixo da equipe, caramba. Não, tá errado, é só. Tira o fixo. Meu critério aqui foi eu ter terminado o anime. Eu gostei bastante até onde eu vi de Skip to Loaf, mas eu confesso que mesmo se eu tivesse terminado Skip to Loaf, eu teria colocado esse anime aqui ou Oshinoko, mas ok. Já tô deixando claro aqui que eu gosto de Skip to Loaf, mas eu não acho tudo isso. Pra temporada que saiu, eu gosto bastante. Eu gosto bastante. Agora pode se voltar à vontade. Mas é isso, eu escolhi o Tengoku Demekyo, que é um anime que basicamente esbanja a qualidade técnica. E eu gosto como ele tem um mistério desde o começo e você fica intrigado a cada episódio. E conforme as coisas vão se revelando, cada episódiozinho vai contando como que tudo tá se dando, por que aquele mundo tá daquele jeito. Apesar dessa temporada não contar basicamente muita coisa, ele revela de uma forma bem, que eu acho ok, que eu acho estável. E assim, não vi muito anime, não vi muitos animes esse ano, e esse aí tá entre os melhores que eu vi, foi um dos poucos que eu vi completo. E aí eu escolhi esse. Eu acredito que nos dois últimos episódios finais ele dá uma decaídazinha, mas como um todo é um anime que eu achei maravilhoso. Acho ele muito bom. Bom anime. É um anime. É, pra temporada de julho, eu escolhi um anime chinês. É isso. Que é, que é o anime Link Click. É a segunda temporada. E assim, pra quem não conhece Link Click, em resumo, é um anime sobre viagem no tempo. A gente tem ali uma dupla de protagonistas, né? Que é o Lu Guan e o Shen Xiaoxi. E esses dois protagonistas, eles basicamente eles resolvem casos de pessoas que querem retornar alguma memória do passado ou trazer algo do passado, e aí eles meio que fazem isso através da viagem do tempo, né? Um dos personagens, basicamente, ele entra no corpo da pessoa, eles usam fotos para viajar no tempo, né? Ele entra no corpo da pessoa que tirou a foto. E o outro consegue visualizar mais ou menos 12 horas a partir do momento que a foto foi tirada. E aí, basicamente, nessa segunda temporada, a gente tem um... enfim, spoiler. Esse podcast pode ou não contar spoilers, escute por socorro risco. É revelado nessa segunda temporada que a gente tem também outras pessoas que podem viajar no tempo, que não são só eles. E a partir disso, a história começa a seguir numa progressão onde muitos dos acontecimentos dramáticos da primeira temporada começam a se ligar com os da segunda. Que, como é uma história de viagem no tempo, né, ele vai misturar muito essas coisas. Acontecimentos do primeiro, do terceiro episódio, que aí, no caso, fazem com que o episódio dessa temporada aconteça, com que certos eventos aconteçam. E, simplesmente, maravilhoso, maravilhoso. Dos melhores animes do ano, assim, na minha opinião. E eu acredito que, assim, que essa segunda temporada já deu uma crescida maior, tanto na narrativa, quanto no desenvolvimento até dos próprios personagens principais. E por último, Free Eren, que todo mundo, a maior parte das pessoas também aqui escolheu Free Eren, né? Dispensa apresentações. Free Eren é uma história maravilhosa sobre Esse aqui é muito mais sobre tempo também, né? Outra obra sobre tempo, mas acho que por uma outra ótica, né? Uma ótica de uma pessoa que basicamente parou no tempo e que está simplesmente vendo agora como que as coisas passam, né? Principalmente pela ótica dos seres humanos e coisas do tipo. E maravilhoso. Frieren dispensa apresentações. É isso. Show de bola. Já vou ser o último, né? Peraí, como você sabia que ele ia te escolher, Evilas? Você é um mago? O mago. Exato. Será que ele é um bruxo? Vamos lá. Meu anime de inverno preferido foi Vinland de Saga, né? Acho que ele é foda, porque assim, eu acho que toda a história dele é incrível, todo mundo já falou e tal, mas acho que ele é além do incrível, assim. Eu acho que ele é o tipo de coisa que você quer mostrar. Você vai mostrar pra alguém o potencial que um anime pode ter, Vinland de Saga é um dos animes que eu penso, pô, tá aí, ó. Eu posso mostrar Vinland de Saga, tá vendo? Pra não ver que é só um anime de porradinha e gente gritando, tá aí. Esse, pra você ter ideia, quase que o protagonista não fala, né? A temporada inteira, né? Fala bem pouquinho. Então, eu acho que é um daquelas obras que tipo, você olha, tipo, como obra de arte, assim, fantástica. Eu acho muito incrível o que o autor faz. Do mesmo jeito que ele fazia com o Planets, né? Na obra Planets dele. Eu acho que o Vinland Saga, o cara é incrível, assim, que o autor do mangá faz. E o estúdio fez as duas temporadas são brilhantes, assim. Acho que as duas temporadas são no tom certo, o ritmo certo, tudo certo. Então, assim, interessante essa lista. Acho que é a primeira vez em muitos anos que a minha lista de melhores em cada temporada, todas o anime pra mim é nota 10. Mas, enfim. Vinland Saga. Eu acho que por todos os aspectos técnicos e históricos e tal, nem é o anime que mais me fez feliz no ano, mas acho que por tudo, me fez pensar e outras coisas, eu acho que pra mim é até o melhor anime do ano. Mas, enfim, segunda temporada aí de Vinland Saga. Na primavera, Script Loafer, que é um presente que eu recebi esse ano, maravilhoso. A protagonista é qualquer coisa de especial, assim, sabe? Eu acho que o anime como um todo, todos os personagens são muito interessantes, mas a protagonista, ela é tão especial que ela eleva o anime de um jeito absurdo. Então, é só simplesmente maravilhoso, sabe? Eu acho que toda semana saiu o episódio, eu tava empolgadaço pra ver o que vai ser o próximo episódio, o que a protagonista vai falar nesse episódio, o que os personagens vão contar nesse episódio. É simplesmente fantástico, assim. Eu acho que um dos estilos dele, claramente, é Slice of Life. E que não é um estilo que eu acompanho tanto, assim, em todos os aspectos. Mas esse ano teve personagens incríveis, assim. E Script Loaf, pra mim, eu acho que é o meu Slice of Life preferido da vida. Né? Porque, pra mim, é perfeito. Todos os episódios são perfeitos. Assim. No que ele quer contar, ele é perfeito. É só isso. Não tem o que tirar. Meu de verão, né, bem diferente aí de todo mundo, é Horimiya Peace, né? Que é a... É que não é bem segunda temporada, né? Ele é uma outra visão de Horimiya. Que você ganha por ter visto o primeiro anime, tá? Mas ele é uma outra visão. É porque o pessoal que fez o mangá, o mangá ele tinha um tom de comédia, mas um tom de romance mais forte e tal, no entrelaçado. No anime, eles decidiram fazer o primeiro anime focando muito no romance. Que não é ruim, mas não me empolga tanto. O Horimiya Peace, então, o que eles fizeram? O pessoal adora o mangá, gostou muito do primeiro anime. Vamos fazer o seguinte, tudo aquilo que a gente não animou no primeiro anime, vamos trazer pra esse aqui, fazer tipo um Fullmetal Panic Fumofu. E saiu o Horimiya Peace, que é apaixonante pra mim, assim. Eu tenho uma pergunta. Eu acho que o humor bate muito comigo. Eu sei que o humor é uma coisa que vai muito de cada pessoa, então ele não é banir pra todas as pessoas. Pra mim, o melhor pra mim seria unir os dois. Ter o romance e o coisa, tal como o mangá é. Mas só essa parte aqui, ela é muito especial porque eu acho que ela aprofunda muito mais pra mim a relação entre os personagens do que o primeiro anime. Porque o primeiro anime é muito focado no romance, então parece que tudo dos personagens gira em torno do romance. E esse anime mostra que não, que o romance tá ali, é importante, várias esquetes são sobre o romance, mas tem outras coisas, sabe? Eles são um grupo de amigos colegiais que tem seus problemas, tem seus defeitos. Eu acho que, por exemplo, eles exploram muito mais na comédia desse anime a ânsia do Miyamura de não mostrar as tatuagens para outras pessoas do que no anime principal, sabe? Eu acho que o anime principal é um negócio que é do começo e acabou. Aí vamos falar mais do romance deles. Então, tipo, pra mim, porra, perfeito, toda semana eu adorava. Eu sei que não é um anime pra todo mundo, com certeza é um anime que vai ser ok pra maioria das pessoas. Algumas pessoas não vão gostar, mas é um anime que me fez feliz pra caramba, assim, no tempo que ele passou. E é, de longe, o melhor anime pra mim do verão. É, fala, Wesley, qual é a pergunta? É, tem uma pergunta. Ah, repete a mesma piada todo episódio. Não é anime de uma piada só. Pelo contrário. Ah, é um anime de. É um fumafu, metade fumafu. Se você ver, então... é isso. Então, cada episódio tem piadas diferentes, com coisas diferentes. Por exemplo, tem muita piada sobre o presidente. Ele é muito magro, e aí ele tem vergonha de ficar de uniforme de educação física e outras coisas. Enquanto que o protagonista, o Miyamura, ele não quer mostrar as tatuagens, né? Então tem sempre como várias, algumas piadas de eles tentando fugir de momentos de ter que mostrar o corpo. É, e aí você vê duas horas de diferença nessa piada. Aliás, inclusive, uma pena minha do Sengoku, que é o presidente, porque o pessoal faz muito bullying com ele. Muito triste. Coitado, não, ele sofria muito no mangá, que eu lembro. Sengoku, muito triste, assim. Principalmente pela protagonista feminina, que a protagonista feminina não tem pena, não. A Rory é uma pessoa terrível. Sim, é uma pessoa terrível. Eu realmente não gostava da Rory. Mas, porra, com qualquer outra pessoa, ela é uma pessoa terrível. A Rory é horrível, mano, senhor. Ela e o pai dela. O pai dela ferrava. Não, o pai dela é outro. O pai dela ferrava com a vida do pai do Sengoku. Dois bullying maldito, velho. Minha Rory é gente fina. A Rory, não. Socorro. Eu acho que a dinâmica na casa da Rory é maravilhosa, porque duas pessoas que são desse jeito, elas não vão se bater também. É maravilhoso, sabe? Tem mais piada da Rory gostando de ser maltratado? Eu gosto, acho muito engraçado. Um pouquinho tem. Tem também. E é um menino, não faz nada, ela é maltratada, todo mundo. Que porra é essa que tá acontecendo? E ela adora. É, era piada da Rory querendo ser maltratada, e piada da Rory achando que o Miyamura era gay e ela não deixava ficar perto de nenhum menino. Não, é o porra. O pouquinho achava que ia pegar ele dela. Tá. Com o amigo de infância, com o cara do cabelo vermelho. Ele tinha cabelo vermelho, não, acho. É o Sengoku. Não, o Sengoku é o presidente, eu né? Sei, não, ele tem cabelo vermelho. É ele que tem cabelo vermelho. É, então eu troquei, é o cara do cabelo laranja, então. Então tá. Sim. Mas bem, é piadas. Que é, tem. tem uns personagens que eu nem lembrava que tinha na primeira temporada, e porque são muito mais explorados aqui, sabe? Todos os personagens são explorados, tipo. Eles não focam só no casal principal, então é muito. Tem muito episódio que nem aparece a Rory, sabe? Então. É, ou não aparece o Miyamura, porque é pra mostrar todo mundo. E é um anime sobre tudo, e é muito legal, cara. Eu acho muito legal. Até a Rory eu acho melhor aqui, né? Nesse anime. Então ele é mais peace do que Rorimiya. É, ele é um piece, é um pedaço, sabe? Ele é exatamente isso, sabe? São várias sketches conectadas, mas bem conectadas, assim. Ele não é aquele anime de sketch que você pensa, ah, podia ter 5 minutos. Eu acho que não, acho que ele é bem conectado. Tem alguns sketches são maiores e tal. Então acho que é muito... Eu adorei. Eu adoro o Rorimiya Piece. Wesley, não existe essa separação de Piece e Rorimiya, porque ele é Rorimiya. Ele é Rorimiya. Foi o anime que decidiu separar. Porque no mangá é junto. No mangá as coisas existem. Eles separaram só o romance. Mas no mangá é assim. É as sketches o tempo inteiro. É a mesma coisa. A primeira temporada eu não gosto tanto. Eu gosto, mas não gosto tanto. É, eu acho que se tivesse encaixado os dois seria perfeito, assim. Acho que se tivesse feito como um mangá, eu acho que eu ia adorar muito mais, assim. Eu me lembro que quando venderam o anime pra mim, acho que foi o Luke, ou foi a Rafa, né, que tinha lido o mangá e me acho falou. Acho que fui eu. Eu esperava uma coisa do anime, e aí ele me entregou outra. Tanto que eu me lembro que a gente vinha em Cal, né? Eu ficava falando, olha, pô, mas cadê o humor, sabe? Tinha pouco, vocês humor, pô, quando tem humor, acho mais legal. Pouco humor, exatamente. Esse aqui é isso, é a parte do humor, sabe? E por último, não foi Frieren, cara, os meus dois preferidos do outono são Frieren e esse que eu vou falar. Mas esse aqui tem um pouquinho a mais, porque eu esperava uma coisa, já esperava muito, esperava uma coisa. Tá, o Frieren também já esperava muito, mas ele me entregou exatamente o que eu esperava e eu adorei. eu tô amando e tal, Frieren. Mas esse aqui, eu esperava uma coisa que eu ia adorar, e ele me entregou uma outra coisa, e pra mim foi muito impactante, foi muito incrível. Foi até difícil eu escolher entre os dois, mas esse aqui, de fato, foi o mais fantástico pra mim, que é Scott Pilgrim Takes Off. Que é, porra, é fantástico, assim, é a terceira versão de Scott Pilgrim, né? Porque você tem um mangá, você tem um quadrinho, você tem um filme que adapta o quadrinho, mas como é um filme, ele tem que fazer as várias adaptações. E aí, quando disseram que ia ter essa obra, esse ano mesmo, né, anunciaram, eu fiquei, pô, legal, vamos adaptar o anime, vai ter algumas coisas diferentes, que o autor falou, mas termina o primeiro episódio, quem leu o quadrinho ou viu o filme, fica, quê? Eu me lembro muito que estou no podcast com o Luke, que o Luke falou a primeira vez, e ele falou isso, tipo, ó, eu vi o primeiro episódio legal e tal, tô refazendo. E aí quando termina o episódio, diz, caralho, agora eu quero terminar, eu quero maratonar esse negócio. E, cara, eu acho incrível, porque é uma mudança muito grande. Você vê como o autor da obra, o Brian Lee O'Malley, ama Scott Pilgrim. Assim, o cara teve coragem em mudar tanta coisa, porque ele queria falar de outras coisas que não deu pra falar no quadrinho. E que é muito interessante, sabe? Você botar o outro protagonismo, né? Porque, de certa forma, a Ramona é muito mais protagonista do que o Scott nessa história toda do anime. E é muito interessante você ver as ações diferentes, ver que... E tem personagens que passavam muito ao acaso, tipo, aparecia uma ou duas vezes e que tem uma importância grande. E você vai entender, porra, é muito legal, cara. Scott Pilgrim. E, tipo, o trabalho do Science Saru é inacreditável. Inacreditável. Sempre gosto dos animes Science Saru. Mas, pô, tá particularmente fantástico. Fantástico o trabalho do Science Saru. Então, bom, demais. Eu adorei. Achei maravilhoso. Achei tudo fantástico. Primeiro ao último episódio, eu acho que... alguns dirão que é golpe. Mas eu não posso dizer pra não ser spoiler. Porque eu acho que esse spoiler aí, eu acho que quem viu o quadrinho e o coisa deveria ver, sentir isso na pele. Apesar da gente falar spoiler aqui, isso eu não quero falar. Mas... Eu adorei. De cada episódio, pra mim, eu ficava mais empolgado, assim. Tipo, que maravilha que em 2023 o autor pôde revisitar essa obra falando de outra forma e ainda assim sendo maravilhoso. E não deixando de ser Scott Pilgrim, tá? Ele não tira o que era de interessante que tinha Scott Pilgrim. Tudo tá lá. Tudo tá feito lá. As referências, a história, os personagens, a personalidade dos personagens... e assim, só pra fazer uma tríade que eu queria falar, tipo, tirando o Vinland Saga, meus três melhores animes aqui, todos são de romance. Então, bom demais. Esse ano foi um ano diferente pra mim. Sim, sim. O Scott Pilgrim, como o Vilas falou, assisti o primeiro episódio e falei, legal, né? Legal, mas já tinha visto duas vezes já, né? Não era como se, caramba, explodiu minha cabeça só por ser anime. Mas aí explodiu minha cabeça no final, né? Tem um momento que ele bota um continue, né? Uhum. O Relosh, eu não lembro direito o que faz. Não, tem um ponto de interrogação. Um KO em ponto de interrogação. E aí você fala, peraí, quê? O quê? Aí é aquele momento que eu tive que. Não, eu sou obrigado a ver o segundo episódio, porque não é possível que eles vão continuar daí. E eles continuam dali. E é muito interessante. A única coisa que é impeditivo pra quem queria conhecer Scott Pilgrim, né? Tem que conhecer, você vai ver o filme. Ele não é o ideal pra eu conhecer. O ideal é você ver o filme e aí você vê ele. Você pode ver o quadrinho e ver ele também, mas mais fácil ver o filme e depois ver ele. E ele tem mais relação com o filme, né? Então... Eu fiquei muito feliz de assistir. Muito feliz. Então, eu queria comentar sobre Scott Pilgrim também, porque eu só assisti o filme, né? E eu fiquei me questionando enquanto assisti o anime, tipo... O quanto isso aqui é o quadrinho e o quanto isso aqui Nada. É do filme, porque... Nada. Então, aí... aí depois que eu terminei, eu fui entender que é só uma nova adaptação com uma história contada de uma forma diferente. O quadrinho ele é mais parecido com o filme, mas ele tem muito mais coisa, né? Porque ele é muito maior. Então... Sim, e aí eu lembro que eu assisti esse primeiro episódio e tem vários elementos do filme, assim. Sim. Eu acredito que nem tem eles no quadrinho, alguns do primeiro episódio aí. Tanto que assim... Não sei, talvez não, vocês... Tem todos os personagens, mas o... Mas tem alguns elementos que estão mais no filme do que no quadrinho, né? Que eles trouxeram de volta os atores do filme pra dublar os personagens do anime. Ah, faz sentido, faz sentido. E eu fiquei pensando que eles tinham feito meio que isso depois de um tempo mesmo. Não, é, todos os atores protagonistas do filme, eles voltaram pra dublar, e ainda tem outros atores famosos que estão lá de cantinha, tipo o Simon Pegg e o outro cara lá, eu esqueci, que fazem a dupla lá inglesa da trilogia do Corneto, que é, pô, maravilhoso, que eles são os seguranças, né? Ah, você tá falando do Edgar Wright. Edgar Wright. Não, Edgar Wright é o diretor, que também é o diretor do Scott Pilgrim. Ah, tá, entendi. Então, aí eu tava assistindo, comentando com uma amiga minha que jogou o jogo e leu o quadrinho, eu falei pra ela, mas acontece isso aqui no filme que eu não tenho memória desse acontecimento aqui no final do primeiro episódio, não. Aí ela, não, a história tá diferente. Aí eu, ah, tá. Enfim, é isso. Eu queria deixar registrado que o Evilásio me avisou, Rafa, não começa pelo Ani. Não vai. Porque não é a história do Scott. Não, beleza. Eu comecei pelo anime. Foda-se. Tô zoando. Não, é porque assim... Quando é que tinha um anime, eu fui assistir junto com um amigo meu que leu o quadrinho. Então, enquanto a gente assistia, ele foi me avisando. Ah, isso aqui mudou. Entendeu? Então, eu estou sabendo o que muda e tudo mais. Mas eu acho que é um problema. Porque você, é isso. Esse anime... Como eu disse, ele é muito mais focado nos outros personagens. Porque já foi falado muito do Scott Pilgrim. Ele tá lá, mas já foi falado muito. Então, se você não conhece o Scott, perde um pouco, sabe? Porque não foi contado no anime sobre o Scott. Ligada. Tá ligado. Você não sabe ligado, quem é o Scott ligado. Pelo anime. Então... E os outros personagens são tão bons. Nossa, é tão bom ver eles mais tempo em tela. É, porque eles não têm. Muitos deles não têm tempo nem no anime, nem no quadrinho. Porque eles estão ali pra ser um desafio, sabe? Então, Alguns personagens que eram escrotos no quadrinho e no coisa, aqui são muito mais, é muito maravilhoso isso. O Wallace, ele dá uma superação, ou o pequeno Neil, porra, isso é maravilhoso. Às vezes você nem lembra que o pequeno Neil existe nas outras obras. Enfim, é isso, essa é a minha lista. Vamos terminar rapidinho. Alguém tem menção honrosa pra falar aí do ano? Eu tenho. Então vamos lá, começando pelo Carlírio, se ele tiver. Bom, eu disse que eu tenho. Na verdade, eu tenho dois animes que eu quero comentar rapidinho. E os dois são da... Os dois... Um terminou na temporada de julho e o outro é da temporada de julho, né? O que terminou na temporada de julho foi o Chi no Kaisha no Chisai Senpai no Hanashi, que é a história da senpai baixinha na empresa que tem que treinar o rapaz recém-contratado. É uma história de humor, com mistura de slash com humor, e sinceramente... Me e você já de falou jeito, dele aqui. Surpresa. Gostei muito desse anime, pra mim entra como menção honrosa. Mas não é uma menção honrosa maior do que Nierime Tokemono no Ou, anime da temporada de abril, que tem... Isso é bom, viu? Isso aí é bom. Esse Nierime é um negócio que realmente eu indico todo mundo assistir. Não tem como eu não indicar. É impossível não indicar. A história de duas raças diferentes, tentando conviver no mesmo mundo, tendo que, às vezes, se apegar a eventos tristes do passado, e como as próprias raças têm medos mútuos entre si, por causa dessas coisas, dessas tradições, desses eventos antigos, e como uma jovem humana faz com que o Rei das Feras se torne mais aprazível, e ele, ao mesmo tempo, faz com que ela se torne mais corajosa, mais forte, mais aguerrida. É um anime encantador, é um anime maravilhoso, e que realmente eu indico para todo mundo assistir. Essas são as minhas considerações extras nesse cast. Ok. Então, próxima pessoa. Luke Lucas. Eu vou falar um de cada temporada. Eu vou falar aqui, Nier Automata. Eu critiquei a existência desse anime. Eu falei, pra quê? Pra quê essa merda e tudo mais. Eu, como fã de Nier, eu sou um cara patético que fui lá, fui ver o anime e gostei do anime. Mesmo criticando. É muito interessante, mas é pra quem jogou o jogo. Pra quem não jogou o jogo, não serve, gente. Nem tenta, não vale a pena. Mas pra quem tem a bagagem, é divertido acompanhar, é legal a história. Recomendo. E eu gosto muito do que eles fazem no pós-encerramento, né? Que é mostrar os finais que tem no jogo. Cada finalzinho e tudo mais. E começa com o final que eu fiz no jogo, que é... O pessoal avisa, ó, se você tirar essa peça aqui, você vai explodir, né? Então, não é pra tirar. Eu falei, você não manda em mim? Vou tirar. E eu explodi e o encerramento é... Você ter explodido, você morrer por causa disso. Então, gostei bastante desse anime, assim. Mas pena que é mais um daqueles que nesse ano teve bastante. Que é... Não conseguimos animar tudo a tempo, né? Então a gente vai terminar o anime depois, quando todo mundo já esqueceu que ele saiu. E é meio triste. Sério? Eu nem sabia que isso tinha acontecido. Aconteceu bastante. Sim, com aconteceu bastante. Muitos animes. Ontem eu terminei um que eu adorei, que aconteceu isso, porque saiu ontem, os últimos 3 episódios. E até a abertura desse aí que você gostou, ele saiu. Ela foi saindo aos poucos. Foi fazendo aos poucos. E eu sei lá, pra mim é só um trabalho desnecessário, sabe? Porque gasta tempo em outra coisa. Abertura maravilhosa. É. Na temporada de primavera, eu botei aqui Oshinoko. Gosto muito de Oshinoko, é um dos meus mangás favoritos. Uhum. Acho que o anime adaptou muito bem. É um daqueles que teve episódio de uma hora, mas eu acho que esse tem motivo pra ser de uma hora, né? Tem motivo. E acho que super bonitinho, gostei muito da abertura. E aí eu pulei o de verão, porque vai tomar no cu. Porque tem Bleach, né? Outra opção. E botei 2 da última temporada agora atual. Que é o Kusuriya, né? Menina Mamau. Que eu acho lindo a adaptação do anime. Eu acho que a animação é linda. Todo cuidado que o estúdio tem com esse anime é maravilhoso. E o Shangri-La Frontier, que é também um dos mangás que eu gosto de ler. E eu tô muito impressionado com o estúdio estar mantendo a qualidade de animação. Que eu lembro que eu comentei aqui com vocês no podcast da temporada. Eu não sabia se o estúdio ia conseguir manter a qualidade de animação que ele tinha mantido nos 3 primeiros episódios, né? E até agora, 12 episódios aí de história, e tá tudo muito bonito ainda, tá tudo muito bem animado, a ação tá fluida, eles estão tendo cuidado, muito cuidado com questão de ritmo de piada. Eu tô muito satisfeito, tô realmente impressionado com o estúdio aí, esse estúdio que é novato, né? Uhum. C2C. Eu não, acho que eu não fiz outra coisa. É o primeiro. Impressionante. Tem o da espada, né? O CK da espada. Quem viu, viu, né? Mas é o primeiro dela. Então, o Shangri-La, recomendo bastante. Assim, gosto bastante. Muito bom mesmo. Então, Joana? Tá mutada. Eu não sei se ela tá mutada, ela só não me escutou. Tá mutada. Ela tava mutada? Tava. Nossa, achei que eu tava liberado. Enfim, eu tava. Achou que a gente tava ignorando você esse tempo todo. Exato. Sim. A pergunta falou muito, não. Enfim. Eu não separei os animes por temporada, só os que eu queria falar, só que não coube, porque. Tiveram outro. Então, primeiro eu vou concordar com o Kalírio, o Nierhime, maravilhoso, assim. Foi uma delícia acompanhar os 24 episódios. Quando chegou no final, fiquei meio triste, mas eu fiquei feliz que teve um show que foi bem adaptado e que, tipo, teve todas as histórias. Eu gostei muito dos personagens, gostei muito do romance dos personagens. E aquela coisa, como é bom escrever um casal que evolui, né? Porque eles evoluem individualmente, mas também evoluem como casal durante a história. E, tipo, foi maravilhoso. Recomendo muito o Nierhime, gostei bastante. Falando de outro casal, gostei muito de Sumeru Fairy Tail, apesar daquele final da parte 1. Nossa, cara, ainda bem que eles anunciaram a continuação no mesmo dia que ele final, senão eu acho que assassinava alguém. Mas assim, foi muito legal. Eu gostei mais da primeira parte que da segunda. Eu acho que tipo, o final da segunda foi ok, mas ficou tipo, o romance não desenvolveu. Mas assim, a gente segue, assim, mas foi muito legal, gostei bastante do Gap Fair Tempo. É um programa bem bonito, assim, visualmente e tal. E o último, terceiro, que me surpreendeu, mas eu queria colocar aqui, porque é muito fofinho, que é My New Boss is Goofy. Eu não sei se traduziram, tipo, meu novo chefe é um bobão. Tá na Netflix, no Crunchyroll. Gente, a tradução deve estar errada. Eu adorei, tipo, é um anime que, tipo, cura meu coração, né? Depois de toda a tragédia de Jujutsu Kaisen, tipo, eu tive uma coisa pra deixar a gente feliz. E, tipo, foi muito legal esse anime. Tá saindo ainda, vai ser nos episódios agora. Ah, e... tá. É o anime do chefe, né? Isso, é o anime do chefe. É divertido. Eu gostei bastante, assim. Tô carinho no meu coração, assim. Eu fiquei muito surpresa esse ano, acabei vendo bastante anime. Mas, assim, acho que Dimensão Honrosa eu vou colocar esses três. Ok, Rafa. Eu gostaria de avisar que o Luke falou 4 animes e o Evilás pediu pra só comentar 3. Mas eu sou convidado. Faça só por isso. Só por isso eu vou falar 4 também. Não quero saber. Boa. Abriu aí a porteira. Pode ter polícia. Abriu a porteira, né? Não, eu vou repetir os animes do Luke. Né? Vamos lá. O primeiro que ninguém vai comentar, que eu sei, é a terceira temporada de Mari Mashima Yurumakun, porque ela terminou no, na temporada de inverno. Quando você falou terceira temporada, eu comecei a ter um ataque de coração que você ia falar de. Do cara do McDonald's. Esqueci, agora tá o nome ali. Cara do McDonald's. Hataraku Maosama. Não. Gostei muito, mas. Não tanto assim, né? Eu gosto que o Luke colocou ele como pior anime sem ter visto. Não, só de caraca. Quando ele existir, ele me ofende. Alas Ramos. Pior que é decepção mesmo. Irumakun é meu mangá atual favorito. Eu acho que Irumakun é tudo que eu queria que Boku no Hero fosse. Olha questão aí. Tá na escola e tudo mais, desenvolvimento de personagens, desenvolvimento das pessoas, do próprio protagonista. Eu acho incrível, Irumakun. Mas acabou a escola? Não. Ainda tudo não. Tudo que eu queria que Boku no Hero fosse é que não acontecesse tudo no primeiro ano da escola. Só isso. Mas se a escola fosse bem feita, Evilásio... Eu gosto. Não tem problema, sabe? É que eu gosto da escola. Então. Se a escola fosse bem feita, tô tudo bem. As piores partes do Boku no Hero são exatamente fora da escola. São a parte fora da escola. Acontece. Bom, dando continuidade, vou seguir o Luke no Oshinoko, né? Por motivos óbvios, que é muito bom. Logo depois vem o... Peraí. Kusuriero Torigoto, né? Mamau. E também Shangri-La. No fim das contas, eu copiei o Luke aí várias vezes. Menos Nia. Que você tem bom gosto, diferente de mim. Exatamente, não, mas é porque eu escolhi Irumakun. Eu tinha que falar de Irumakun porque eu sabia que ninguém ia falar, então eu tinha que falar dele. É um absurdo. Eu acho que todo mundo tinha que ver Irumakun. Irumakun é bom demais. É bom demais, tá maluco. Bom demais. Melhor que Jujutsu, jogo na cara. Pá, pá. Mas aí. É outro tipo de shonen, mas eu gosto muito mais. Mas tem porradinha também, a porradinha é muito bem feita. Tem porradinha também. Gosto bastante. Só que ele é bem mais comédia e gosto mais. Ok. E aí, Wesley? Vamos lá, né? Esse ano eu quase não vi anime, mas sempre peguei um anime ou outro aleatório da temporada só pra tentar ver, porque, sei lá, curiosidade. E alguns eu gostei. Então vou trazer aqui 4 também. Na temporada de janeiro, é Moipon, que é um anime muito, muito bacana. Um anime de esporte. É certamente um anime. Ah, eu achei legal. É os esportes que não tem tanto assim, né? Por aí. Okay. Eu fico triste que o mangá não tem scan. E aí só tem espanhol. É isso. Kimi wa Hokage Insomnia, que eu gosto muito do desenvolvimento do casal. Achei muito, muito bacana. Também gosto. É um romance bem legal. Foi um dos bons animes assim, desse ano. Dr. Stone New World Parte 2. É maravilhoso. A história só cresce. Quanto mais sai do Dr. Stone, mais eu gosto. Apesar de eu sentir que essa temporada deu uma decaidinha assim, em alguns episódios, na questão de ritmo. Mas ainda continua uma história muito, muito boa. E por último, Undead Unlock, que é o anime doidinho que eu tô assistindo, porque é um negócio muito maluco e eu gosto pra caralho. É isso. É justo. As minhas menções honrosas foram mudando, né, ao longo do tempo. Como a gente já falou muito de filiária, eu tirei, né? Então vai ficar aqui My Home Hero, que é outra obra que eu não esperava, não fazia ideia. Eu nem sabia que dava pra fazer anime assim. Olha aí, que coisa. É bom demais. Bom demais, My Home Hero. Ele é uma história, é uma tragédia tensa e absurda. Tipo, se você quer adaptar, por exemplo, um mangá pra um filme, e em vez de você escolher Naruto ou Saint Seiya, escolhe My Home Hero, que não precisa, não tem poder. É só um trama muito, um thriller difícil pra caralho de você entender o que vai acontecer pra frente, que é maravilhoso, cara. Pesado para um caralho. Muito pesado. Mas é bom demais. My Home Hero, eu indico pra todo mundo. É muito bom. Muito bom, My Home Hero. É... A outra é Under Ninja. E esse eu não sei se eu indico pra todo mundo, mas também foi muito surpreendente pra mim. Assim. Ele é muito estranho e ao mesmo tempo é muito bem feito o como ele constrói o mundo dele e ele se mantém em suas regras sem fazer coisas absurdas, porque assim, ele por si só já é um mundo meio absurdo, né? Já é um conceito meio absurdo de que os ninjas existem aí e eles estão aí. No nosso mundo, qualquer um pode ser um ninja e as coisas vão acontecendo. E eles não têm medo de, tipo, tem que ter violência nesse momento, vai ter violência. Tem que ter esse momento mais calmo, vai ter mais calmo. Tem que fazer um negócio corajoso que a maior parte dos animes shonen não tem coragem de fazer, mesmo quando tá na cara que deveria ser feito, ele vai fazer. Então, fica a minha crítica aí a Shingeki no Kyojin, que com esse Shingeki eu me irrito muito com um negócio que não aconteceu. E esse anime teve coragem de fazer, e eu nem queria que acontecesse nesse, tá? No Shingeki eu queria muito. O Under Ninja é muito louco, tá? Eu não sei pra quem indicar Under Ninja. Só se você quer saber, vai lá, assiste e decide se você vai querer. Eu achei fantástico. Eu vou falar quatro, já que ele falou aí. Então, de Gokuraku também, eu acho que esse é o anime de ação, já que tem pé. Pegando só no aspecto de obra de ação, eu acho que é o melhor anime de ação do ano, assim, com tranquilidade. É muito... Todos os momentos de ação desse anime são incríveis. Incríveis. E é um anime também meio pesado, assim, os lances de violência são bem, bem intensos e é muito impressionante, assim. Aqui no Brasil ele é vendido com o nome em inglês, né, do mangá, que é o Hell's Paradise, e, tipo, fantástico, fantástico. Bom super anime. Bem feito, super bem feito. E por último, eu queria falar de One Piece, porque foi o grande ano do Gear 5 de One Piece, né? Que todo mundo tava esperando e aconteceu, foi um fenômeno inacreditável, assim, né? É o Nika. É um negócio que foi, eu acho que foi um dos maior eventos de One Piece no ano, e depois, junto com o seriado, né? Junto com o live action. E eu acho que não podia deixar passar, porque teve bastante coisa interessante. O final dessa saga gigante, da maior saga de One Piece, né? Maior saga de One Piece até agora, que foi a saga de Wano, finalmente terminou no anime e no mangá. Então, não queria deixar passar aí One Piece como menção. E é isso, pessoal. Então, vamos terminando por aqui. Vamos, então, agora para a sessão de recadinhos do padrinho. Na verdade, essa 91ª primeira edição da sessão, só vou ter dois recadinhos. O primeiro é sobre aquilo que a escritora falou no comentário dela sobre o Kyodai passado, que foi o aniversário do Jetwin, que ocorreu no dia 22 de dezembro. 17º aniversário, para ser mais exato. E no texto lá eu deixei claro sobre os desafios que eu tive esse ano, do porquê que teve pouco post, e também do que eu já tenho planejado para o ano que vem. Então, qualquer novidade, caso vocês tenham interesse, é só dar uma olhadinha lá no blog Netwin. E lá vai estar um post especial, já está, aliás, desde o dia 22, um post especial explicando tudinho sobre o que aconteceu esse ano e o que virá na sequência para 2024, ok? E o segundo recado é uma notícia. Uma notícia que eu vi aqui, bem, bem rápida, aqui no Anime News Network, sobre Spy Family. O filme estreou no Japão em três dias no cinema, ele ficou com o primeiro lugar nas bilheterias nipônicas, arrecadando um montante de 1 bilhão e 224 milhões de ienes, o que dá cerca de 8 milhões e 610 mil dólares norte-americanos. É uma cifra excelente e até certo ponto invejável. Lembrando que o filme de Spy Family vai ser distribuído, né, vai ter o streaming oficializado pela Crunchyroll na América do Norte em 2024. E na América do Sul também, já foi confirmado. E ele vai sair no Brasil, no cinema. Engraçado que o filme, até onde me consta, posso estar errado, vai ser exibido nos países das Américas em que o Crunchyroll opera, mas não vai estar disponível na Europa e nem nos outros países asiáticos fora o Japão. No Japão, obviamente, já não estaria, óbvio isso, mas... tipo, não vai estar na Índia, não vai estar em Taiwan, não vai estar na Tailândia. Achei meio estranho isso, mas tudo bem, né? Para nós aqui, para quem está nos escutando novamente, o que mais importa é que o Brasil foi contemplado e vai ter a exibição oficial do Spy Family, tanto nos cinemas, como o Vilas falou, como também pela Crunchyroll, em algum momento de 2024. Pode falar. Eu ia comentar, já que eu não sabia que o filme de Spy Family é no Brasil, eu ia comentar que o filme do Miyazaki vai ter distribuição oficial no Brasil. Acho que não falou no podcast passado que não tinha notícia ainda. Não tinha. Vai ser pela Sato Company. A previsão é março do ano que vem, né? E finalmente a gente vai poder ver o filme. É, assim, a previsão é primeiro trimestre, né? Não sabe exatamente a data. Mas a Sato aí tá trazendo coisas boas aí do Japão. O Godzilla Minus One, melhor filme do ano pra mim, trouxe aí também, maravilhoso. Espero que tenha distribuição pra todas as capitais, porque eu quero muito ver o filme no cinema. Também. Trouxe aí também pra, quem, pra todas as capitais, também quero muito ver. E, enfim, é. Eu queria e terminar, Carlinho. Que fosse só pra São Paulo. Mais uma aqui. Falar mais uma coisa aí na edição. Pode falar. Pode falar. Que é pra terminar o ano, né? A gente se fala aqui de vez em quando, o top de rank da TV, né? Então saiu o top de rank da semana de 11 a 17, né? O top mais atualizado. E tem alguns animes que a gente falou hoje, então por isso que eu achei interessante também trazer. Então, em décimo lugar ficou Pokémon Horizons The Series, né? A nova temporada de Pokémon, fazendo bastante sucesso. Em nono lugar, The Apothecary Diaries. Olha aí. Olha aí. Arrasou! Olha aí. Merece muito mal. Muito feliz aparecendo aí entre o top 10. Em oitavo lugar, Soares Sky Precure, né? O Precure do ano. Não é esse que o Carlinho falou, tá? É o Precure do ano. Esse aí é o meu Precure especial do ano. Tem vários. Sétimo lugar, One Piece. Em sexto lugar, Crying Shin-chan. Em quinto lugar, Frieren, Beyond Journey's End. Olha aí, Frieren aparecendo aí. Frieren tá embaixo então, de... Que tu não, na verdade, Frieri chegou a estar em quarto lugar na pesquisa anterior. Mas a audiência é basicamente a mesma. É só que os outros aumentaram. Doraemon tá em quinto. E Firefighter Daigo, que eu acho muito impressionante como as pessoas estão adorando. Eu acho que é porque... Eu não sei porquê, na verdade. Não faço... Não entendo muito porquê. Eu acho que, assim, em geral, os animes da NTV estão fazendo muito sucesso. Então, talvez seja isso, né, que é a TV nacional, né? Então, existe também essa chance. Mas estou bem impressionado com o quanto o Firefighter Daigo está aparecendo nessa lista. Está aparecendo bastante, né? Nos outros vídeos que a gente falou também dessa temporada, ele apareceu. Em terceiro lugar, Chibimaru-kun-chan. Em segundo lugar, Detetive Conan. E em primeiro lugar, como sempre, Sazae-san, né? Porque Sazae-san... Então, bem interessante aí a lista, a última lista do ano, e pra entender um pouco o gosto japonês, né? Um pouquinho só, né? Mas tá aí. É isso. Então, vamos seguir em frente. Antes das considerações finais, então, eu queria só convidar vocês a seguir nas nossas redes sociais. Ainda não tem aí na imagem, mas a gente tem um TikTok agora também. Então, o TikTok... se lá bem o nome, é a iniciativa que eu dei, e que eu dei, eu não lembro agora que eu coloquei. Eu não vou lembrar também, não. Tá na descrição do cast, não se preocupe. Então pronto, tá lá na descrição aí, no nosso TikTok, mas... Do TikTok é @ikyodai. @ikyodai, pronto. TikTok @ikyodai, vai estar na imagem, eu vou ajeitar essa imagem logo, logo. No X, @ikyodai, no Q, @ikyodai, no Blue Sky também, @ikyodai. No Instagram, @iniciativaKyodai, já tinha alguém com Ikyodai, então não posso fazer nada. E também, por favor, assine o nosso canal do YouTube, né? Inscreva o nosso canal do YouTube, youtube.com/iniciativaKyodai. E se vocês quiserem qualquer informação a mais, qualquer coisa a mais, se você tiver interesse em participar de Insert Cultural, você tem um blog, você tem um site que fala sobre anime, mangás e afins, e quiser participar da iniciativa que eu dai, então nos manda e-mail para iniciativaquedai@gmail.com. Enfim, é isso. Vamos agora sim em considerações finais do último que eu dai do ano, começando com o nosso convidado, né? Luke Lucas. Feliz ano novo, né? Último podcast do ano. Estou animadíssimo para a próxima temporada de animes. Olha aí, que é mentira. Porque, porque tem tanta coisa ruim que eu vou ver as coisas que eu não vi esse ano. É isso aí, é justo. Bom demais, pô. É tão bom ter uma temporada horrorosa, terrível, um lixo, que aí eu posso ver as coisas boas que eu não vi no outro ano. Né? É muito curioso, hein? Eu gosto quando as pessoas julgam ali pela capa só pelos nomes que aparecem, é maravilhoso. Mas tá meio ruim sim, cara. Assim, eu não vou dizer que a temporada é ruim antes dela começar. Dito isso, o único anime que me interessa é Danjo Meshi. Nenhum dos outros. Eu vou ver primeiro. Não, tem o Urenen também. Tem, a tem Metallic Voice. O único anime que me interessa é Danjo Meshi. Os outros vão ver. Pô. É uma temporada que tem Classroom of the Elite, eu sei que é um lixo. Então, eu posso ver meus animes sossegados, tranquilos, anime velho. Bom demais. Fica aí a recomendação. Tá bom. De onde os seus considerações estáis? Foi um bom anime, tipo, uma lixinha, tipo... Ano retrasado eu vi 6 animes ano todo, aí passado eu vi 8. Esse ano, ainda não contei dessa temporada, mas já vi 13 animes completos. Eu tô tipo, caraca, hein? Voltei a ser otaku. Enfim. Voltei a ser otaku. Ano. Desculpa. Desculpa. Que tristeza e depressão. Ilha, você vê um anime? Você vê um anime com tradição de otaku? Você aí continua sendo otaku. Você não tá vendo só Boruto? Você continua sendo otaku. Olha, se você tá vendo só Boruto aí. Você já viu o anime do pai do Boruto? Eu sinto muito pra quem tá vendo só Boruto. O anime do pai do Boruto. É o anime do pai, que acho que a gente não sabe mais que é o Naruto, é o pai do Boruto. Verdade. O Boruto continua sendo perseguido como um criminoso, como se ele tivesse matado lá, sei lá quem. Sim, continua. O mangá tá assim. E agora ele tem um jutsu que pode. Ah, agora ele tá fodão. Ele teve um flashback, ele tinha cabelo de Uchiha. Que eu só dei risada com esse moleque. Esse paga-pau de Uchiha, filha da puta, é filho do Naruto. Que ódio. Que terrível. Que coisa triste. O terceiro Hokage matou pouco. É isso que E foi um bom ano, assim. Estou curioso pelo que vem, que ele é uma rotina pra ver anime. Então, é isso. Acho que ano que vem vão ter alguns animes legais. Na temporada, da próxima temporada, além de Dungeon Meshi, eu quero muito ver Eren e vai ter Cherry Magic também. Voltando até a MBL aí, Vitória. E vamos esperar que seja bom, né? E é isso, assim. Obrigado por atuar esse ano aí e até ano que vem. Ok. Wesley? É isso aí, né? Temporada de janeiro tá saindo um anime aí da Calopsita, da Periquita, sei lá qual que é, o Isekai da Periquita lá. É. Curioso pra assistir isso aí. Eu já pensei no funk. É o Sasaki Topi-chan, pra quem tiver interessado aí. Na verdade, eu acho que é um canário. Eu acho que é um canário, na verdade é um canário. Enfim. Eu vou ver. O canário faz o papel do Truck Khan. Aliás, queria dizer aí, mangá mais icônico do ano pra mim, que é Isekai Truck. Maravilhoso. Boa, boa. Enfim, é isso. Visitem lá o meu canal do YouTube, canal do S. Esses dias estão uma correria do caramba por conta do final do ano. E tá pra sair vídeo aí de retrospectiva aí. E é isso. Visitem lá. Rafa? Boa noite. Eu tô jogando joguinho, me perdi. Jogando, né? Eu tava jogando paciência, deixa eu jogar meu joguinho. Quando você não está jogando joguinho? Durante exatamente. Na verdade, eu tô desde um tempo... Minha gente, eu tenho TDAH, então eu vou esquecer o que eu ia falar se eu não ficar repetindo na minha cabeça. O Evelaz falou, siga, e aí eu autocompletei, siga em frente, olhe para o lado. Eu fiquei com isso até agora. Exatamente. Pra poder eu me lembrar de falar. Ah, meu Deus. É isso. Então, minha gente, obrigada aí pela audiência. Visitem os sites correlacionados, que eu não vou comentar mais, porque estão todos mortos, mas sobrevivendo lá pelas internets da vida. E voltamos próximo ano com mais um novo episódio. É isso. Vamos lá. Carlírio, né? Ai, meu Deus do céu. Ah! Ai, meu Deus, eu acabei de ler um negócio que me deixou chateado aqui, mas tudo bem. Nada a ver com o que é um negócio que eu vou ter que... Não compartilhe. Eu sou o único que tô prestando atenção no podcast, é isso? Eu tô prestando atenção. Você quer ter calma? Acabou de apitar meu celular, recado do grupo do trabalho, eu não gostei do que eu li, é só isso. Não é bom. Vai ter briga amanhã, eu vou protagonizar essa briga. Desce o sarrafo, é isso. Cara, infelizmente vou ter que descer o sarrafo, justo em alguém que não tem muitos poderes pra enfrentar não, mas tudo bem. Meu Deus, exagerei. Mas vamos lá, então, agradecendo a todo mundo aí, né, porque é assim que o Kyodai funciona, é assim que o Kyodai age, é assim que o Kyodai foi criado. Então, muito obrigado a Rafaela, a Joana, ao Wesley, ao Luke, ao Evilásio, por terem participado aqui junto comigo dessa aventura que foi o último cast do ano. Visite lá, @Kyodai no Twitter, que é a conta oficial da iniciativa Kyodai na citada rede social, o Twitter/X, ou só X Twitter, como vocês quiserem chamar. Sempre novidades lá, e enquanto ainda existe, ok, obrigado por nada. Nas outras redes sociais, a iniciativa Kyodai, sempre tem posts específicos de cada rede social, então vão acompanhando em cada uma, que cada uma tem algo específico dela, né? Então vão lá e façam o trabalhinho, leiam, curtam, compartilhem, é isso, muito obrigado. Os blogs co-irmãos Netuin e Animecoach tocam adiante o Kyodai Podcast. Mas nunca deixe de se esquecer do Offline do Brasil, do canal de QT Core The First, do Chuva de Nanquim, do Grande Showgismo, do Grande Anime Portfólio, do Iopinando e de tantos e tantos outros blogs que sempre cooperaram com a nossa causa. Já temos casts agendados até a primeira semana de março e o próximo cast no dia 8 de janeiro será o Kyodai 215, com a avaliação final da temporada de outubro de 2023, o que antecede o segundo Kyodai do ano, que vai ser o Golden Apple 2023. É isso. Muito obrigado pela participação de todos. Comentem e até daqui 15 dias. É isso, obrigado. Ou melhor, até daqui 14 dias. Obrigado. Ok, então visitem o Discord de Opinando. Pra conversar com a gente e pra também participar de calls de anime que acontecem todos os domingos, né? A próxima temporada, a gente só sabe que vai ver com o Surya do Itorigoto. O resto a gente tá descobrindo aí. Não, o resto... Não, na temporada do Iopinando. Na call do Iopinando. Na call, Carlinhos. Ah, call de domingo, tá? Call de domingo. A gente não decidiu os outros dois. Os outros dois tá difícil aí. Fazer o quê, né? Como o Luke falou aí, é uma temporada complicada. Eu tentei. Eu juro que eu tentei. Enfim. Visitem os sites participantes da iniciativa Kyodai. Fica o recado aí, Kyonkunga Shaberu vai voltar no que vem, em outro formato, de outra forma, já tô esquematizando, mas não tinha mesmo como montar de jeito, não que... tinha até umas edições que dava pra fazer, isso não adianta, mas eu não quis voltar de qualquer jeito, então parou lá desde a viagem que eu fiz pro Chile, e vai voltar então agora no começo do ano que vem. Começo do ano que vem. Acho que é isso. Acho que não tem muito mais o que falar, não. Obrigado a todo mundo que participou aqui. Feliz ano novo pra todos. Próximo cast, o Carlinho já falou, né? Que a gente vai falar do final da temporada de outubro, ou outono. E é isso. Até mais. Nos vemos em 2024. Falou, galera. Oi. Falou. Tchau.